Para gravar. Gravando. Essa é a centésima nonagésima segunda sessão. E musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo. Bom, recapitulando então a última sessão, vocês estavam em Celestia, no Monte Celestia, o plano das divindades leais e boas, para onde vão os espíritos mais elevados, os espíritos leais e bons, ou seja, todo mundo que não são vocês. Brincadeira. Onde vocês travavam uma batalha ferrenha contra Pentar, seus seguidores, seus asseclas, os destruidores e o Magão do Mal, que tinham raptado a Lisbeth. Após o combate com a Pentar, vocês conseguiram fazer com que a Pentar ficasse novamente enlouquecida. De novo, vocês fuderam com a cabeça dela, coitada. E aí ela fugiu, novamente usando aquele cubo portal dela, e se teletransportou para longe dali. Se mandou, foi embora. Depois disso, vocês foram confrontar o Magão do Mal, mas não houve combate, porque o Berend, como a Pentar nomeou, ele simplesmente se mandou. Largou a Lisbeth para trás, porque o plano dele, ao que parece, tinha falhado, porque, como vocês vieram a descobrir depois, a Lisbeth se matou dentro da mente dela própria. E frustrou os planos dele, ele simplesmente foi embora e largou a Lisbeth para trás. Vocês resgataram a Lisbeth, ela acordou, enfraquecida, tonta. E eles sumiram e deixaram para trás um verme do gelo gigantesco e corrompido pela essência do vazio, que foi tentar devorar vocês. Vocês combateram a criatura e, ao invés de tentar aniquilá-la, a Ciri foi até a criatura e tentou invocar o poder da Runa da Vida para restaurar o estado da criatura, expurgar a corrupção dela, ao passo em que a Lisbeth utilizou o seu poder de canalizar divindade, de desconjurar, né? Afugentar criaturas que sejam contra as crenças dela e empunhou o seu símbolo sagrado, ou seja, a lágrima de Valcária, contra essa criatura e conseguiu afugentar a gosma, a essência do vazio que estava dentro da criatura, começou a verter para fora dela. Todo mundo ajudando, lutando contra a criatura. E aí a Lisbeth se teletransportou para diante da cabeça da criatura, desferiu vários golpes com sua espada, e aí fez com que aquele líquido fluísse completamente para fora da criatura. Porém, antes o líquido, quando a Lisbeth cortou com a espada, o líquido saiu, caiu na espada, percorreu a espada como se fosse tivesse percorrendo uma canaleta, subiu até a Lisbeth, envolveu o braço dela e aí despencou para o solo aquela massa amorfa enegrecida que foi se elevando pouco a pouco, assumindo um contorno alongado, começou a formar membros e assumiu uma aparência humanoide. O Murin, quando viu isso, conjurou o poder das runas do fogo estampadas, gravadas em sua mão, para desintegrar aquela criatura, mesmo que isso custasse a vida dele, e canalizou o poder máximo que ele conseguia canalizar ali. Disparou o poder da runa do fogo na criatura no exato momento em que a criatura assumia a forma da Lisbeth, mas não apenas a silhueta dela. A criatura assumiu a forma da Lisbeth, o formato do corpo dela, a textura e a coloração do corpo da Lisbeth. Ao invés de ser uma criatura formada pela essência do vazio, uma criatura enegrecida, da mesma coloração da ausência de luz, como era a versão corrompida da Ciri, que metade dela tinha sido reconstruída pelo vazio, impregnada de sua essência, dominada por ele. Ao contrário da Pentar, dominada pela essência do vazio, com seu rosto, seu corpo, seus membros todos desfigurados, assumindo aquela coloração da ausência de luz. Ao contrário do urso polar que vocês combateram aí, ou do próprio verme do gelo, ali diante de vocês se formou uma versão da Lisbeth completa, perfeita, em aparência, em forma, em cor e em textura. Sem hesitar, o Murin disparou suas rajadas de fogo, obliterou aquela criatura com a rajada de fogo dele. O único gritou desesperado, porque ele estava vendo a mãe dele diante dele, com perfeição, nos seus mínimos detalhes, sendo destruída pelas chamas do Murin. Apesar de ele estar amparando a mãe verdadeira dele em seus braços, ali do lado dele, o único, ele se desesperou nesse momento. E a criatura foi destruída e a ameaça finalmente contida. Depois disso, vocês tentaram curar a Ciere e a Lisbeth. E o único, ele saiu distribuindo poções de cura para todo mundo. E o Celerin e o Griel, que estavam cuidando da Toph lá em cima, foram tentar ajudá-la a se restabelecer. O Celerin conjurou a magia mais poderosa que ele conseguia de regeneração para tentar refazer os braços da Toph. Ele viu os braços da Toph se formando magicamente, mas desaparecendo. A carne se desintegrava, revelando que não apenas o corpo da Toph havia sido mutilado, mas também a sua alma. Talvez algo mais até. Essas informações foram compartilhadas pelo grupo. A Ciere tentou também invocar uma magia para ajudar a Toph no mínimo minimizar a dor que ela estava sentindo. Enquanto vocês se refaziam do fôlego e do susto, né? Restauravam seu fôlego e tentavam entender o que estava acontecendo aí. A Lisbeth contou sua história de que teve um embate dentro da mente dela. Ela perdeu o controle da tormenta e depois surgiu diante dela um demônio da tormenta que a atacou, e esse demônio da tormenta, ele tentava buscar as pedras fundamentais das facções de Sigil, que estavam atrás dela, como que protegidas por ela dentro da mente dela. A versão corrompida da Lisbeth dentro da mente dela, que a havia absorvido, se desprendeu dela, se afastou, mantendo a ligação naqueles fios negros pegajosos e fazendo com que esses fios se alongassem enquanto ela ia se afastando, até desaparecer da visão da Lisbeth num local ofuscante dentro da mente dela. E mantendo essa ligação, mas agora com fios invisíveis. E quando esse demônio da tormenta, depois desse evento, tentou atacar a Lisbeth e roubar as pedras fundamentais, a Lisbeth sacou sua espada dentro da sua própria mente e fincou a espada no próprio peito. A partir desse momento, ela passou a ouvir a voz da espada, dizendo: sim, um sangue que vale a pena ser bebido finalmente. De alguma forma, o que vocês acreditam é que a mente dessa espada, a inteligência dessa, a consciência dessa espada despertou, de alguma forma. Embora vocês saibam que tudo o que aconteceu foi apenas dentro da mente da Lisbeth. Então não havia como uma espada imaginária dela ter despertado alguma consciência. Então alguma coisa estranha tem por trás disso. Vocês também conversaram com o Único para tentar entender o que estava acontecendo, principalmente a Lisbeth, que tinha acabado de acordar. E o Único revelou que veio do futuro, contou a história dele novamente. Veio do futuro no qual tudo tinha se perdido, a batalha tinha sido perdida, porque a Lisbeth tinha sido raptada, levada para um laboratório, contaminada com a essência do vazio, e na batalha final contra o nada, a Lisbeth foi a traidora que se voltou contra o grupo e saiu matando todo mundo e pegando as pedras rúnicas e entregando-as para o nada e para o vazio. Os únicos sobreviventes dessa batalha, nisso incluindo o imenso exército de Arton, incluindo os deuses, os únicos dois sobreviventes foram Celerin e Griel, que fugiram para encontrar Lena e aqueles que a vigiavam, aqueles que a guardavam. E os sobreviventes de Arton se refugiaram numa dobra do espaço-tempo, um bolsão dimensional que até então não tinha sido detectado pelo inimigo. O único foi treinado pelo Griel, educado, de certa forma, pelo Celerim, pelo pai dele. E sabendo da história, sabendo de tudo que aconteceu, ele tentou retornar no tempo para impedir que os trágicos eventos acontecessem. Mas ignorou as palavras do Griel, ignorou as palavras do pai dele. E quando ele retornou no tempo, de alguma forma, um paradoxo se formou. E os eventos que deveriam acontecer na ordem que ele sabia que aconteceriam, não aconteceram. Os eventos foram modificados. O único disse que voltou no tempo com a certeza de que ele jamais retornaria para o tempo dele. Que ou ele morreria na luta contra o vazio, ajudando vocês, ou ele conseguiria cumprir a missão dele, salvar a mãe dele, impedir que aquele futuro trágico acontecesse e com isso mudar a linha do tempo, fazendo com que ele próprio desaparecesse e um novo único surgisse na nova linha do tempo que seria reescrita. Porém, como bem lembrou a Ciere, o único permanece com vocês. A linha do tempo não foi reescrita, ou ela foi reescrita de uma forma ainda pior do que o único imaginava. Enquanto o único explicava isso para vocês, o que estava acontecendo, a Toph estava concentrada, tentando reduzir sua dor, e desconfiada das palavras do único e de tudo que aconteceu, a Toph tentou visualizar a alma da Lisbeth para ver se a alma da Lisbeth estava no seu corpo. E viu sim a alma da Lisbeth muito enfraquecida dentro do corpo dela. Alertou o grupo e foi onde o único disse: eu sei um lugar onde nós podemos nos curar, mas nós teremos que ascender para isso. Vocês montaram no tapete mágico, a Ciri pilotou o tapete para cima e vocês foram subindo o Monte Celestia, saindo da quarta camada, indo para a quinta camada, Mertion, em busca da cidade de... fugiu o nome... Empyria, também chamada a Cidade das Almas Forjadas. Nessa jornada, vocês enfrentaram diversos perigos. Uma horda de anjos corrompidos que os atacou, e dos quais vocês conseguiram escapar habilmente. Eita porra. A família tá meio empolgada hoje. Uma horda de anjos corrompidos dos quais vocês conseguiram escapar. Um gigante do gelo, 3 vezes mais alto que a estátua de Valkyria, que vocês conseguiram também evitar. Atravessaram uma nuvem de tempestade violentíssima, cujos raios causavam dores indescritíveis a vocês. Vocês superaram também esse desafio. E por último, vocês confrontaram a vocês mesmos. Conseguiram entender que era uma ilusão. E nessa ilusão vocês viram versões que vocês não gostariam de ver de vocês mesmos. Mas vocês suportaram essa visão terrível e conseguiram atravessar a última camada de nuvens, da camada onde vocês estavam, do plano. Foram surpreendidos por aquelas gigantescas minhocas das nuvens, que pegaram vocês, uma delas pegou vocês, colocou nas suas costas e levou vocês pro alto, atravessando um portal e levando vocês até Mertion, voando com vocês até finalmente chegar até a cidade de Empyria, uma cidade cheia de fontes que vertem da montanha congelada. Fontes essas que formam pequenas piscinas na pedra abaixo da onde se forma o veio de água. Piscinas nas quais vocês podem entrar e se banhar. E piscinas capazes de curar praticamente qualquer mal que se possa imaginar. O guardião dessas fontes recebeu vocês de prontidão. E ele o saudou, dizendo que não havia necessidade de explicações, pois ele sabia da demanda de vocês e já iria conduzi-los para o local adequado para cada um de vocês. Assim, em Empíria, Cantus, o anjo, era solar? Não lembro se era solar agora, esqueci as castas, se não me engano é solar, ele mostra a cada um de vocês uma fonte mágica, pede para que vocês entrem na fonte, estala seus dedos, fazendo com que suas roupas e equipamentos sejam trocados por hobbies feitos de fios de prata, e coloca suas roupas magicamente diante da fonte, nas quais ele pede para que vocês entrem. Vocês entram e se banham nessas fontes. Vocês ficam lá durante cerca de umas 2 horas, tranquilamente, relaxando, descansando e curando todas as suas feridas. Cada um de vocês pode considerar nesse momento que teve um descanso completo, um descanso total. Ou seja, o equivalente a 8 horas de sono, 4 horas de meditação para os elfos. O equivalente a uma cura completa e a restauração de todos os slots de magia que vocês tinham gasto. Certo? Uhum. Depois dessas 2 horas... Beleza. Depois dessas 2 horas, Cantus, ele retorna a vocês. Ele chega pra vocês, vocês estão todos próximos ali, nas fontes. E aí ele diz pra vocês, bem, como vocês se sentem? Revigorados. Isso é muito bom. Vocês precisam disso, pois os desafios que vocês enfrentarão ainda serão ainda muito grandes. Ele chega pra Toph e olha pra você, Toph. E olha pros seus braços. O cotoquinho dos seus braços começa um processo de cicatrização. Tá? Um processo de regeneração. Mínimo. Desconsiderável até. E aí ele diz: o ferimento que você sofreu foi muito, muito profundo. Ele feriu não apenas o seu corpo. Feriu também a sua alma. E feriu mais que isso. Feriu a sua essência. O que eu quero dizer com isso é que se ele prosseguisse com o seu ataque, atacando você por completo, não apenas os seus braços, ele poderia simplesmente tê-lo apagado da existência. O ferimento foi muito grave. Levará tempo para que você se refaça dele. Mas eu sei que tempo é algo que vocês não possuem. Não estou correto? Uhum. Bem, eu os guiarei até um local onde o tempo não será problema. Ao contrário, ele será a solução que vocês precisam nesse momento. Estão de acordo? Acho que sim. Como assim? Pode, o senhor pode explicar um pouquinho melhor? Vocês vão caminhando com ele, conforme vocês se trocam, tudo, né? E ele vai levando vocês, assim, pra fora da cidade. E essa cidade, imagine assim, uma cidade élfica magnífica, em meio às montanhas e a vegetação que cresce ali. A montanha, conforme ela vai subindo, ganhando altitude, a temperatura vai baixando, como é o normal. Mas nesse local onde vocês estão, parece ser um jardim encantado, repleto de árvores e de vegetação por todos os lados, pássaros cantando, animais indo e vindo por todos os lados, animais exóticos com os quais vocês nunca sequer sonharam. Ele vai caminhando com vocês por esse Jardim das Maravilhas, e aí ele fala pra vocês: existe uma cidade mais acima, o nome dela é Renfa. Essa cidade é a cidade das areias do tempo. A cidade das areias do tempo. Ela tem esse nome porque ela fica à beira de um vórtex temporal. O tempo ali corre de maneira diferente. Interessante. Diferente de que maneira? Quantas maneiras você consegue imaginar? Algumas. Todas elas. E muitas outras. É um local perigoso. Sim. Achei que tem dividido só entre passado, presente e futuro. Isso é o que nós conseguimos perceber do tempo. Mas não é a verdade absoluta a respeito dele. Ter alguém nesse lugar pra orientar a gente? Sim. Há alguém. Nesse local vocês procurarão por Secondus. É o guardião de Renfa. Certo. Estejam preparados para a surpresa. Ele não é uma criatura tradicional como vocês estão acostumados. Nada é tradicional depois que a gente conheceu 1% do universo. Suas palavras têm sabedoria. Secondus poderá lhes dar informações. Poderá ajudá-los. Se vocês conseguirem convencê-lo, claro. Ele é uma pessoa exótica, se é que eu posso chamá-lo assim. Todo mundo de acordo em subir para esse lugar? Eu acredito que não temos outra opção. De acordo, de acordo. Então, vamos. O primeiro não se encontra, só os segundos? Eu imaginava que algum de vocês fosse fazer essa piada. Bem, o nome dele não deriva da ordem dos números, mas sim de outra coisa. De segundos de tempo? Exato. Exato. Crial, você não vai ter problema pra entrar nessa cidade, né? Desculpa, eu tava aqui pegando um pouco de cantor de água. Eu acho que eu perdi o que você tava falando. Por que você acredita que eu teria problemas? Porque a cidade, ela envolve linhas do tempo, alternativas e não sei. Você não tem aquele probleminha com o tempo? Ah, é verdade. Talvez seja... Já... Eu acho que no mínimo vai ser interessante. É. Cuidado, hein? Bom, tocar trombeta não vai. Né? E esse problema não precisamos tomar mais, né? Esse cuidado. Né? Que problema? Mas eu acho que tem que ir pra lá e vai pra lá. Pergunta pro Anjão aí. Que problema? O que vocês estão falando que eu não tô entendendo? O Grial não se tirou da linha do tempo? Não. Ele é fora do fluxo temporal. Por isso que o meu parar o tempo não funciona nele. Então, eu ouvi as gravações e não vi nada disso. Foi lá na época que... Sim, a época eu sei, mas eu escutei todas as gravações recentemente e não ouvi nada disso. Pode ser que ele fez em off, porque não era pra mim saber. Não, o que eu sei que ele fez foi construir a fortaleza dele. Fora do espaço-tempo. Não, Jeff, eu tinha feito alguma coisa pra prevenir que ela foi... Eu não lembro exatamente o quê, mas eu lembro que eu tinha feito isso aí mesmo, de prevenir de que ela... Que me parasse o tempo pra entrar no roubar meu espaço. Porque, tipo, eu sabia que ela faria isso. Então eu lembro que tinha feito alguma coisa nesse sentido, sim. Sim, a fortaleza, né? A fortaleza, sim. Não, porque ela podia me parar um tempo e roubar minha fortaleza. Tipo, não adianta. Não, mas a fortaleza era aberta só por você, né? Então, mas... Eu acho que ela conseguiria burlar o até mesmo isso, sabe? Eu conheço a Ciene, a bicha é um bicho ruim. Bom, não importa. Que blasfêmia! Eu só te conheço bem, Ciene. Eu sei quão bem você é druida. Eu sou uma das melhores pessoas que você conhece. E olha que você conhece gente pra caramba. E você é um pouco cleptomaníaca. Vamos admitir isso. Não usaria essa palavra. Você roubou a espada do Dudu Murilo outro dia. É possessiva. Eu roubei qual espada? Não foi? É do Murilo. Eu roubei um machado por um motivo específico. Não foi por vontade. Porque eu não tinha nada melhor pra roubar. Eu tinha coisas melhores pra roubar. Mas admitiu, roubou. Você entendeu o ponto? Tá roubando coisa dos amiguinhos, então assim. A gente tem que ter um cuidado, né, Ossiane? Eu roubo vocês uma vez e vocês ficam paranoicos? Claro. A gente viu isso junto várias vezes. Com a gente foi uma vez só, mas. Né? Que vocês sabem, eu roubei o quê? O Murin e mais nada. E antes de conhecer vocês. Isso, antes de roubar a gente, mas eu já vi você pilhando vários lugares. Pilhando é o que todos nós fazemos. Pilhar mas o combate. Entre nós, você é uma das melhores. Oh, mas roubar alguém porque eles nunca me viram roubando. Ai, eu te amo. Vocês não têm argumentos pra me acusar. Então, não tenho argumento pra acusar o meu companheiro Lula aqui, mas também não confio nele, sabe? Sem provas não é argumento. É, se ele. Já terminada com a brincadeira, já a gente já pode subir pra cidade? Não, tá morrendo, Toff. Eu achei que ele tá fazendo isso no caminho, mas... Não, eu achei que... Eu discutindo sobre a existência do Grial no tempo atual. Não, a gente tinha determinado bem no início que ia, lembra? Vamos, falei, vamos. É, a gente tava conversando, mas a gente tá indo. É, a gente tava só conversando sobre a nossa relação aqui. Desculpa se isso te deixa chateado, Toff. Não me deixa chateado. É que eu estou com muita dor, você não entende. Não me deixa chateada. Eu só estou tentando não transparecer, mas está doendo demais, está quase insuportável. Então o que a gente pode fazer agora, por isso? Não entendi. Tem como se teleportar até lá, ou acelerinho para ser mais rápido? Eu não sei, nunca fui pra lá. Vocês se precipitam. Eu disse que iria guiá-los até lá. Tá vendo? Falei que a gente não tinha ido. Então, qual que é o caminho mais rápido? Aqui, então a minha tá com dor aqui. Não sei se você sentiu. O caminho que ele vai guiar a gente. Então vamos, anjinho. Vamos lá. Vou explicar-lhes o caminho. Venham comigo. Existe uma ligação direta entre Empíria e Renfa. Uma ligação secreta que apenas eu conheço. Vou lhes mostrar. Ele vai conduzindo vocês para para uma escadaria. Começa a subir essa escadaria com vocês. E essa escadaria, vocês notam que ela é feita na encosta da montanha. Tá? Quando vocês olham ao redor, vocês veem que vocês estão num vale cercado de montanhas. Certo? E ele leva vocês para essa escadaria, que ela fica na encosta de uma montanha que é maior do que todas as montanhas que estão cercando vocês. Que é o Monte Celestia. Vocês vão subindo essa escadaria. Certo? Ela começa a subir reta, vira para a direita, vira para a esquerda, faz um zigue-zague. E vocês sobem vários lances de escada. Até que vocês, afinal, chegam num platô, certo? É um patamar ali, que ele é entalhado na rocha da montanha. Ele não é muito grande. Ele não é muito grande. Ele deve ter uns 20 metros aproximadamente de lado. Ali, esse patamar quadrado. Tá? Exatamente no centro desse patamar existe uma ampulheta. Uma ampulheta grande, da altura de um homem. Nossa! Sim. Desculpa, gente. Uma ampulheta desculpa, enorme. Ela é da altura de um ser humano. Ele aponta a ampulheta pra vocês e fala: esta é a ligação direta com Renfa. Esta ampulheta é um portal. E é só passar? Como todos os portais, vocês já devem saber, é necessário uma chave de portal. E ele enfia a mão assim pra trás, assim, enfia no meio do manto dele, e ele puxa uma ampulheta pequenininha. Ele pega a ampulheta, parte ela no meio com a mão. Não. E aí a areia fica toda no bulbo da mão direita dele, né? E aí ele fala pra vocês: estendam suas mãos. Eu estendo o pé direito. Você tem quantas ampulhetas dessa? O suficiente. Por quê? Eu achei um efeito muito legal, só que se você precisar de uma ampulheta dessa, você tem que carregar uma quantidade, né? Mas a viagem por esses meios daqui até Renfa não pode ser feita por motivos mundanos. E eu acredito que o motivo de vocês não seja um desses. Estou certo? Com certeza não. Bem, estendam as mãos. Já entendi. E ele vai colocando nas mãos de cada um de vocês um punhado de areia. E aí, por final, ele olha pra Toph. E aí ele fala pra Toph: não precisa, você ficará com o bulbo. Segure-o em seu braço. Como que você segura, Toph? Com a toquinha assim? Tem como ajudar ela, Jeff? Pode ser. Ou embaixo do sovaco. Pode ser no pulco mesmo. Bom, você pega lá com os toquinhos, segura embaixo do sovaco, tá? Ele entrega pra você. E ele fala: agora vão. E atravessem rápido. Pois as areias do tempo não podem ser contidas. Ou os segundos já vai estar esperando a gente? Ou a gente vai ter que castar ele? Não. Ele não está à espera de vocês. Ele está absorto em seus próprios afazeres, seus próprios objetivos. Como que é o nome mesmo? Cantus. Ah, é. Vamos. Bora. A gente não tem tempo. Só vou falar aqui daí. É o Pluten. Pode falar, Di. Tô ouvindo. Eu falei. Pessoal, bora. A gente tá sem tempo. E aí me aproximo da ampulheta. Vão indo também. Vamos lá. Vocês vão tentando segurar a areia ali na mão. Ela vai escorrendo. Não adianta vocês tentarem, por mais que vocês tentem segurar, ela começa a escorrer e cair os grãozinhos das mãos de vocês. A Toph, que tá com o bulbo, fica tentando segurar o bulbo ali, mas ele vai escorregando dos braços dela, escorrega do sovaco, cai, despenca areia pro chão. Ou seja, é como ele disse: o tempo é inexorável, impossível vocês deterem o tempo. O máximo que vocês conseguem fazer é ganhar um pouquinho dele. E aí ele fala pra vocês: partam. Sigam em paz. Que todos obrigado, os deuses meu. Lhes abençoem e lhes acompanhem. Muito pois obrigado. Da demanda de vocês depende o futuro de todos nós. Obrigado. Agradecemos a ajuda. Não esqueceremos vocês. Muito grato. Vamos. Não muito certo para onde, mas vamos. Quem é o primeiro a atravessar? Eu. Quem falou eu? Eu. Gabriel. Eu. Quem falou eu? Eu. Eu, quem, porra? Gabriel. Ok. Griel, você vai até a direção da ampulheta. Quando você se aproxima da ampulheta e os grãos de areia eles escorrem da sua mão e tocam a ampulheta, uma luz alva se forma ali na ampulheta, envolvendo toda ela, fazendo com que ela desapareça atrás da luz e revelando um portal diante de você. Você atravessa o portal e está em outro lugar. Um a um vocês vão atravessando esse portal e chegando até uma outra cidade. A cidade de Renfa. A cidade das areias do tempo. Se vocês olharem no mapa do Roll20, vocês vão ver da onde que vocês foram, da onde vocês estavam e para onde vocês foram, né? É isso aí. Onde o Celerin está o Griel está pingando. Essa bela cidade aí. Bom, a cidade de Renfa, ela é uma cidade magistralmente construída na encosta da montanha, incrustada nela ali. E vocês percebem que, de alguma forma estranha, essa cidade ela está incrustada ali na montanha, mas ela continua para além da montanha. É algo estranho, algo curioso que chama a atenção de vocês. Vocês saem exatamente no centro dessa cidade. Vocês estão no meio de um gigantesco, em cima dele, um gigantesco relógio solar, que fica exatamente no centro da cidade. Os prédios, eles se distribuem em anéis concêntricos ao redor ali desse relógio, nos primeiros metros, e depois eles vão se afastando e ficando mais um pouco mais desordenados, mais espaçados, vai mudando a configuração. Porém, vocês notam que essa cidade, ela foi construída com quase uma obsessão pela ordem, pela perfeição. Vocês notam que o espaçamento, o vão entre uma construção e outra é exatamente, precisamente igual em todas as direções que vocês olham. Calmir ia gostar desse lugar. Com certeza, Calmir iria gostar muito desse local. Vocês notam uma população curiosa habitando essa cidade. Tá? Existem alguns poucos anjos circulando pelas ruas de Renfa. Mas a maioria das criaturas que vocês veem ali são construtos. São golems que andam de um lado para o outro. Esses golems é impressionante. Eles parecem a impressão que vocês têm é que eles acabaram de ser construídos. Porque sobe? Sobe aí, capitão. Porque, assim, a armadura da qual é feito os corpos desses golems, metálica, reluzente, brilha como prata recém-polida. Nossa. Esses golems, eles vêm e vão e carregando objetos e ferramentas e fazendo reparos ali nos prédios, nas construções. Vocês notam que algumas construções estão desgastadas pelo tempo e eles fazem reparos nessas construções. E vocês notam, próximo da encosta da montanha, onde a cidade é encravada ali na montanha, vocês notam que tem uma torre bem alta. Essa torre que tem uma bandeirinha tremulante aí no mapa que vocês estão vendo. que vocês fazem? Ô, Celi. Oi. Esses bichos aí, eles brilham? Os golem, tu fala? Brilha? Não. Sim. Sim. Vou virar pra ele e falar assim, ó, toda prata brilha. Sim. Na verdade eles brilham. Mas eles emitem ser um brilho estranho. Não existe uma aura envolvendo o corpo deles. Você vê pequenos pontos luminosos aqui e ali. Subitamente esses pontos desaparecem nos corpos desses golems, como se fossem minúsculos nódulos de magia ou coisa similar ali neles. A aura, a cor da aura é de transmutação. Tá? Interessante. Bom, vocês estão em Merchion, e a camada de Merchion, ela é caracterizada por um brilho cor de platina, que ilumina tudo ao redor de vocês. Essa luz de platina, ela se espalha por tudo aí. Era a mesma luz que estava lá embaixo em Empíria, é a mesma luz que está aí. E em qualquer outro lugar que vocês forem, a exemplo das camadas onde vocês, por onde vocês passaram, vocês vão ver essa luz cor de platina aí. E é subitamente anoitece. Do nada. Do nada, vira noite. Claro, é. Negócio estranho pra porra, hein? É. Bem estranho. Bem estranho. O que vocês fazem? Sem sair do lugar, eu dou um 360 pra poder ver se eu enxergo algum mapa de localização. Tipo, quando você vai em parque, tipo, você está aqui, tá ligado? Certo, ok. Rola a percepção. Serinho, faz um favor pra mim. Diga, tá top. Pega meu cajado aqui na cintura e coloca ele embaixo do meu braço. Tá, abre o braço. Guarda essa ampulheta no meu bolso, por favor. Você só tem o vidrinho vazio ali, Toff. A areinha mesmo já foi. Não tem problema. Toma. Obrigado. Agora fecha o braço. 40 já. Tá. Você gira assim, observando. Não existe mapa, Toff. Não existe mapa. Mas existe em todas as casas, praticamente, existem placas indicando a função de cada uma das casas ali. Onde são casas residenciais, está marcado na placa residência de, sei lá, Trinos, um anjo. Mais próximo, então. Pessoal, veja que nas casas existem placas de identificação. Vocês se incomodam da gente até aquela casa ali que está escrito Trinos e perguntar sobre o seu segundo? Não. Vambora. Você vai falando isso, Toff, terminando seu giro. Né? Você vê lá o Trinos, vai falando, terminando seu giro. Quando você vira e se volta pro restante do grupo pra completar sua frase, é dia. Cara, eu tenho tempo aqui pra passar rápido pra porra mesmo, hein? Eita, né? Ô, Gê, eu tenho a percepção da mente afiada que eu sei exatamente que hora que é. Eu sei que já passou realmente um dia. Não, não passou. Não? Não. Não, Celia. Não passou um dia. O que eu tenho a sensação é de que a gente está em algum tipo de... Olhando pela arquitetura desse lugar, as pinturas no chão, parece que a gente está num imenso relógio. Tem um pássaro ali. Ai, filha da puta, deve ser o Cuco. Vocês escutam diversos pássaros próximos de vocês. Suas atenções se voltam para um arvoredo perto ali. com a plaquinha Praça das Aves. E vocês veem diversos pássaros acasalando. As flores na árvore estão com os seus botões todos abertos. E vocês veem diversos passarinhos ali naquele arvoredo acasalando. Tá, eu começo a ir em direção à casa, que eu havia dito, do Crinos. Ok. Não terminei de descrever, calma. Não sei se você vai querer fazer isso mesmo. Porque além das plaquinhas indicando as propriedades e as funções de cada casa, cada localização, existem placas que conduzem, que indicam para onde que vai cada direção. E você vê algumas placas indicando Torre de Secundos. Pode ser. Pessoal, encontrei uma informação melhor. Talvez ali na frente tá uma placa que indica que subindo aqui, a gente vai chegar até a Torre de Secundos. Olha, é um mago. Olha, uma princesa. Vamos subir? Vamos. Bora. Então bora. Coitado, você ia cuidar o prêmio dele pra nada. Bora lá. Eu puxo o bonde. Vocês vão caminhando em direção aonde essas placas indicam pra vocês que fica a Torre dos Secundos, certo? E vocês já avistam a torre mais alta da cidade, obviamente pra vocês a torre dele. Ela fica exatamente no ponto onde a cidade se mescla a montanha e continua a montanha dentro. E aí vocês têm uma visão estranha, tá? Primeiro, vocês estão indo, é dia. Conforme vocês avançam 3 quarteirões, vira noite. E aí vocês olham a cidade que tá montanha além, montanha dentro, lá continua dia. Vocês passam embaixo de uma rua ali, uma alameda, com várias árvores que cobrem essas ruas, essa alameda, tá? E conforme vocês vão passando, se faz dia novamente, e aí subitamente começam a despencar folhas sobre vocês. Vocês olham para as árvores e veem que o outono já caiu sobre essas árvores aí. Caraca. Tem uma pasta diferente para cada uma das coisas aqui dentro. Lá na frente, aquela cidade incrustada na montanha continua imutável. Aí onde vocês estão, essa variação estranha, absurda. Vocês saem debaixo dessa alameda, já avistam a torre diante de vocês, a meio quarteirão de distância, e subitamente começa a nevar forte. A neve começa a cobrir o chão, e tão logo vocês dão meros 25 passos, a neve começa a derreter, e aquele brilho prateado, aquele brilho cor de platina, aquece os corpos de vocês derretendo a neve. Quando vocês chegam diante da torre, é noite novamente. Faz calor, calor de verão. Não tá mais tanto daqui. As estações nós já passamos aqui, velho. Todas? Todas. Todas. Meu filho já tem 32 anos já. Único, fala pra vocês. Viu? Realmente, o tempo é estranho nesse lugar. Cantos estava correto. Eu sinto isso. Não apenas vejo com os meus olhos, mas eu sinto isso no meu corpo. O tempo é estranho aqui. Ele não está passando. Ele não está passando de forma diferente. Mas está se modificando o tempo todo. Então não vamos demorar aqui não, né, gente? É, melhor. Tá com medo de ficar velho? Claro que eu tô. Meu único medo é falhar em nossa missão. Então, se eu estiver velho, muita chance de falhar. Diante de vocês tá a Torre de Secundos. Ela é uma torre metálica. Ela é construída a partir de placas de metal que se sobrepõem no lugar onde haveriam tijolos. E esse metal ele é polido e brilhante, lustroso, como os golems que circulam pela cidade cuidando dos seus afazeres, sem se importarem com a presença de vocês. Diante da entrada, embaixo da torre, existe uma porta. Uma porta estranha para vocês, porque ela é uma porta hexagonal. Nessa porta hexagonal vocês veem também uma placa hexagonal. E escrito nessa placa hexagonal, Torre de Secondos. E vocês veem alguns números e algumas letras circundando as seis faces dessa placa. Dá pra entender as letras ou tem algum dialeto diferente? Não faz o menor sentido aquilo que tá escrito ali pra você, Murin. É algum código sinistro. Numa olhada rápida, eu consigo identificar algum idioma conhecido? Não é um idioma, Toph. É um código. Está cifrado. Que ótimo. Cifrado, o que seria isso? Criptografado. É um código. Ah, tá. Não é um idioma. Dá pra gente tentar quebrar a criptografia, Jorge? Como é que é? A gente tentar descobrir. Quebrar o código? É. Não sei se vocês teriam conhecimento pra isso, tá? Talvez um Legend Lore ajudasse nisso aí. Mas eu não sei se vocês teriam conhecimento pra isso. Existe algum padrão que se repete? Talvez, ó. Talvez o Celerin e o Griel possam ter tido contato com esse código nos estudos em Lenoren. Talvez, mas é uma chance muito remota disso ter acontecido. Como que é? Pode jogar um teste de computação. pode jogar um teste de... Puta, o que que seria isso? Sim. Pode ser história. Pode ser história. História que mais se aproxima de ciência. Qual que é com dificuldade? 35. 35? Fazer o seguinte, Jeff. Uhum. A gente não teve um descanso prolongado recentemente? Sim. Sim. Então eu recuperei o meu presa lendária lá. Então eu vou tentar Sim. fazer minha presa lendária. Ok. Eu tenho que fazer o teste de sabedoria, dificuldade e meu nível. Isso. Por que eu não jogou? Não sei. Foi. Opa, temos um 35 aqui. Caralho, senhor Celerin. Isso foi um crítico? Ué, por que eu não jogou o meu? Não, já. Você jogou a aura da Lisbeth. Passei. Então eu vou somar mais 28 nesse Jeff. Ok. Bom, o Celerin já deu, né? Já. O Griel quase dobrou. Eu dobrei a meta. Caraca. Caraca. Eu estudei exatamente essa criptografia, Jeff. Exatamente essa. Exatamente essa, Griel. Exatamente essa. 60? Eu acho que foi exatamente essa. Que surpresa agradável. Você encontra um código que você estudou na academia em Lenoren. Chato pra caramba. Vocês dois não gostavam muito disso. Tá? Não mesmo. Mas que dia que foi útil. Ah, isso acabou sendo útil. Isso aí tá em linguagem hexadecimal. Tá repetindo as palavras da porta. Torre de Secondos. Só que em hexadecimal. 256 tá escrito também. Eu jurava que era a brisa do meu professor, isso existe mesmo, caralho. Torre de Secondos tá escrito, gente. Esses caras estão atrasados no tempo, então, hein? Tá escrito Torre de Secondos. É só uma brincadeirinha aí com a bibliografia em hexadecimal. Não sei o que é isso não, mas não parece ser interessante. Deve ser uma chatice. Boa. Eu acho que você ia gostar, Toff. Talvez. Tem algum lugar pra bater, será? Na porta. Ok, eu me aproximo na porta, com o cajado embaixo do braço e dou aquela virada, tipo... Tá ligado? Ok, Toff. Você bate, fazendo, no, exatamente no centro da porta, onde talvez fosse o ponto de bater, você nota que tem alguma coisa estranha. Quando você bate assim com seu cajado, né, toque, toque, toque, né, é uma placa hexagonal também. No meio dessa placa tem um eixo e uma haste a 90 graus desse eixo, uma outra haste a 90 graus. Tem uma manivela ali. Quando você bate, a manivela dá uma meia girada assim. E aí você, com seus ouvidos apurados, você escuta uma sirena fazendo tling, tling e parando. Ó, nossa presença já foi notada, chamada, talvez ouvida. Anunciada. Como... É isso, anunciada, obrigado. Deixa eu ver se tá ouvindo alguém, se eu ouço passos. Jeff, cara, sentiu os porquinhos do ar. Eles são agitados, sinto perigo. Como é que é, Ariel? É... O que você quer dizer? Eu sinto perigo nos porquinhos do ar. Não. É intuição. Tudo calmo. Não? Bom. Pera aí. Tá calmo, tá tudo calmo, tudo tranquilo. Gira a manivelinha, né? Dá meia voltinha nela. Lim, lim, você escuta lá dentro, Toff. Bem longe. E aí você escuta passos. Certo? A impressão que você tem, Toff, é que esse local, ele é inteiro feito de metal. Porque são passos no metal, a impressão que você tem. Da hora. Eu posso identificar qual metal que é? Pode tentar. Mas pode identificar. Pode sim. Não é nenhum metal que você conheça. Que da hora. Não é aço. Não é ferro. Não é adamante. É algum outro metal estranho. Nem mitril, nem espacial. Nem cobre, nem latão, nada. Que da hora. Algum outro tipo de metal. Oi? Muito estranho. Oi? Esses bichinhos, você sabe se algum deles parece um construto como o Kipe? Esses bichinhos, os golems ali embaixo? É? Nem apareceram. Ah, depois se você quiser dar uma olhadinha. Ok. Tá. Passam-se alguns segundinhos. Vocês escutam a porta sendo aberta. Quando a porta é aberta, vocês escutam diversos mecanismos destravando-a. Muitos, muitos mecanismos mesmo. E aí, vocês veem essa criatura bizarra, que eu vou colocar o link aqui no Roll20 pra vocês. Colocar o link não, colocar a imagem aqui no chat. Olhem lá no Roll20. Que da hora, velho. Sai esse ser comprido. Ele é alto. Ele é alto, desproporcional. Tá? Os dedos dele são extremamente compridos. E ele é estranho. De alguma forma ele é todo metálico. Ele também é uma espécie de um construto. Ao lado dele vocês veem essa criaturinha aí com um olho só, asinhas, perninhas, sem bracinhos, duas criaturinhas dessa atrás dele, como se fossem animais de estimação dele. Não. Ele vai querer uma, já vi. Já. Vocês podem rolar um teste de arcana ou história pra saber que criatura que é. Celerinho rola com vantagem. Eita. É. Muito bom, Celerinho. Ele nem sabe que criaturas são. Olha, se ele também sabe. Murin não. Murinho, pra você é bizarro isso. Eu rolei errado, eu tava lá no normal. Tranquilo. Bom. Toff não rolou? Não, peraí. Não, também não conhece, não. Mas você, Celerim, você sabe, você já até encontrou uma criatura dessas. Já teve oportunidade de fazer anotações sobre ela no seu caderno. No momento que você teve um pouquinho de paz depois. Não naquele momento que vocês estavam. Vocês viram uma criatura dessas quando vocês estavam em Silvânia. Mas era uma criatura de aparência distinta. Vocês olharem aí na minha câmera, vocês vão ver o bichinho que o Celerim viu em Silvânia. Isso, aquele bichinho que foi dançando. Não, os quadros, né? É. Vocês olham os bichinhos que estão do lado deles, eles são monodrones. E esse que tá aí, mais alto que eles, é da mesma espécie que eles. Todos eles são modrons. Modrons, pelo que vocês aprenderam, são criaturas oriundas do reino de Mecanos, do plano de Mecanos. Esse grandão, ele é mais alto do que vocês, ele rivaliza em altura com o Murin. E aí ele olha pra vocês, abaixa a cabeça. Digam, aqui vieram, quem são vocês? Você é Secundo? Precisamente. Viemos atrás de ajuda. Cantos disse que você poderia nos ajudar. Que ajuda? Quem são vocês? Somos de muito longe. Estamos procurando um lugar que talvez você possa nos indicar para que possamos treinar e melhorar nossas habilidades, de certa forma. Muito prazer, eu sou o Cieri. Muito prazer, Grial de Lehel. Esses bichinhos têm nome? Ele olha para os dois bichinhos para baixo. Sim. Pode me dizer quais são? Sim. Então diga. Ele olha para o bichinho da esquerda. 0886312. Nossa! Que nome bonito! Esse aqui é o 9034573? Não, esse é aquele lá. Ele aponta um que tá passando no meio da rua lá. Olha, cheguei perto, hein? Que exóticos. Esse é 142857. Interessante. Era a minha segunda opção. Nossa, olha. Gente, não tem carinha mesmo de 14? Vixe. 14, 67, 32. Quem são os outros? Que tipo de ajuda vocês querem? Procuramos a mesma ajuda. Somos um grupo. Um grupo de amigos que veio de muito longe. Está tentando combater o mal iminente. Amigos de quem? Somos um grupo de amigos. Amigos de nós mesmos. E amigos seus também, se você quiser. Não são meus amigos. Ainda não conheço todos vocês. Nós precisamos de um local. Como é que o moço falou? Um local onde o templo é diferente o templo? Não lembro. Como é que ele falou mesmo? A nossa amiga que ela tá com um probleminha e ela precisa de um tempo pra se cicatrizar e regenerar. E Cantos indicou a sua torre para isso. Amiga com probleminha? Que tipo de probleminha? Celerim. Isso daqui, eu aponto pro braço dela. Ok. Ele vira pra Toph, olha na direção da Toph, e aí ele fala, escaneando forma de vida. Dos olhos dele sai uma luz assim, ó, que vai passando na Toph inteira. De cima pra baixo. Toca o solo e volta pra cima. Forma de vida humanoide, espécie humano. Ausência de membros superiores detectada. É, esqueceu do olho também. É, tem um olho, né, que tá faltando? Ah. Não fala do olho. Não só os membros superiores, o ocular também, do lado direito. Isso está normal em você. Hã? Eu viro pra trás. Eu tô com os dois olhos? Não sei se tá tapado. Com certeza não. Não. Não sei se tá tapado. Ué. Ah, eu entendi. Foi mais nada. É porque às vezes não tá faltando. É normal. Esclarecendo. Já tá assim, esclarecendo. Sua deficiência consiste apenas nos dois braços. A ausência do olho não é uma deficiência em você. Você é assim. Ah, que perspicácia. Estou embasbacada. Quem é você? Sou Magaira. Toph Magaira. Quem são vocês? Vira pra Lisbeth, vira pro Murin, pro Theon. Pro único. Até um líder! São os amigos que eu lhe disse. Este é o único. Esta é Lisbeth, que eu não lembro o sobrenome dela. Por isso Taylor. É, Selim Correventos, Murin. Aponta é um líder, na. Se apresenta todos os outros, né? Ele aponta na direção do único. Quem é este? Este é o único Taylor. Não, não é. Sim, é. Não, não então é. Então quem é ele? Então quem que é? Ele não é único. O nome dele é não. Único. Ele é chamado de único. Porque ele é o único filho dela, entendeu? Não é lógico. Ele foi concebido de uma forma única. É por isso que ele é humano, porque não é lógico. Faz sentido. Humanos são ilógicos. É, você teria um lugar para que possamos sentar e conversar? Sim. Poderia nos guiar até tal lugar? Sim. Por favor, estamos logo atrás de você. Está bem. Me acompanhem. E aí ele se vira. Termina de abrir a porta, né? Os dois bichinhos redondinhos, eles vão correndo, subindo a escadaria da torre. E ele vai subindo a escadaria também. Conforme ele vai subindo, ele fala pra vocês, cuidado com o terceiro degrau. Eu pulo? Meu segundo quarto? É jogo do pi, só que no 3. É. 1, 2, pi. 4, 5, pi. Ok. Ele pula o terceiro degrau e vai subindo. De tempos em tempos ele olha pra trás pra ver se vocês estão seguindo ele e continua. Alguém pisa no terceiro degrau? Eu não, os caras são loucos. E aí eu tô com muita vontade. A escola da casa dele, né? Mas não vou pisar não, eu piso na saída. Ninguém pisa. Que filha da puta. Ninguém pisa no terceiro degrau, então, né? Não. Tá. Vocês sobem. E logo no andar de cima você já tem uma surpresa. Ele é muito maior por dentro. Ok. Esse local ele cria uma distorção não só temporal, mas do espaço também. Então ele é muito maior do que vocês podiam supor do lado de fora. Nesse local. Existem diversos Modrons ali que estão andando pra lá e pra cá e trabalhando e consertando coisas, consertando outros golems e tudo mais. Ele entra ali e ele fala: protocolo 2532, inicializar. E ele vai até o centro do salão, ele para, vira pra vocês, põe as mãos assim à frente dele, aqueles dedos compridos, põe as mãos à frente assim, junta todos os dedos, e ele fala: aguardem um minuto, já vai começar. Vai começar o quê? E aí vocês veem, tem caixotes pela... espalhados por ali, tudo metálico, né? Esses caixotes, eles se levantam, existem perninhas neles, eles vão indo até a direção de vocês. Os caixotes, eles esticam as perninhas e eles começam a se abrir, se dobrar e vão formando cadeiras. Até que tem 8 cadeiras preparadas ali, recém-montadas, todas elas com olhinhos e bocas, para que vocês se sentem. Vem um último caixote maior, ele se transforma numa mesinha, as cadeiras elas se dispõem assim ao redor dessa mesinha, e aí ele fala: local para sentar está preparado, podem se sentar. Eu sento. Vocês consomem alimentos orgânicos? Sim. Inicializar protocolo 13.25.14. É hora do chá. E ele dá uma espécie de um sorriso pra vocês. E aí vocês veem os redondinhos, eles começam a trabalhar ali. E de alguma forma muito bizarra, eles vão preparando alguma refeição pra vocês. Caralho, filho da puta. eles vão fuçando em algumas caixas grandes, certo? Pressionam quadradinhos nessas caixas grandes. Pequenas comportas se abram nessas caixas grandes. E eles vão tirando bandejas ali de dentro com alimentos, com chá, e vão servindo pra vocês. Ou o que vocês acham que são alimentos? Porque são pratos e tem algumas porções de matéria colorida nesses pratinhos. E exala um cheiro muito bom, como se fosse comida realmente. É tipo o bagulho de astronauta? Sim. Sintetizadores de comida. Que dó. Podem iniciar a conversa. Pois bem. Existe um mal no universo que está trancado por enquanto. Porém, algumas coisas aconteceram e fizeram com que esse mal conseguisse, de alguma forma, escapar, ainda que algumas frações dessa prisão. E isso está acabando com. Acabou com o nosso mundo, está acabando com os mundos adjacentes e possivelmente com o resto do universo. Assim como Siegel e todos os outros lugares existentes nesse tempo atual. E a gente está tentando impedir que isso aconteça. Porém, tivemos um contratempo, como você pode ver. Estou sem meus dois braços, e isso pode ser que atrapalhe a nossa jornada. Não só isso, mas meus amigos também estão bastante debilitados, cansados, e precisamos muito de um lugar para elevar a nossa habilidade, para a gente treinar e poder descansar também. Foi quando conhecemos o Cantus, e ele disse que você possui um local onde o tempo passa de forma diferente. E talvez seja exatamente isso que estamos procurando. Isso, nós precisamos de tempo. Tempo. Vocês têm medo do tempo? Sim, o tempo é implacável, o tempo não para. Não. Mas o tempo não é um problema. Eu já constatei isso anos atrás. O tempo foi criado por alguma criatura, alguma força senciente. Ele protege o multiverso. protege o multiverso? Não seria o universo? Não. Existe mais de um universo? Sim. E o que seria necessariamente o multiverso? A união de todos os universos, de todas as possibilidades quânticas. Se a união de possibilidades, então, quer dizer que podem haver mais desse mal que eu lhe digo em outros universos? Possivelmente. Ah, não. Então pode ter outros de nós em outros multiversos? Possivelmente. Que legal. E como que a gente acessa esses outros universos? Através de portais. Mas o processo é extremamente complicado. Existe algum portal que você tenha conhecimento que dá acesso a um universo paralelo? Sim. É possível que você nos mostre tal portal? Sim. Interessante. Talvez. Sim. Você não quer curar seus braços primeiro? Com certeza, Salim. É o que eu mais quero nesse momento, mas isso que ele acabou, essa informação que ele acabou de me dizer sobre o tal do multiverso é assustador, porque até algumas semanas a gente não tinha conhecimento algum do que a gente tem hoje em dia. E agora ele fala que existem mais universos, ou seja, a possibilidade de que existam mais pedras, mais vazio, mais eternidades nos outros universos é grande. E nós mesmos, como a Siri questionou. Eu disse pra vocês naquele livro que eu achei na biblioteca sobre isso. Da menininha lá, da Nirat? É, ela é uma prova disso. Ela é de outro universo? Aham. É que naquele dia, quando a gente tava conversando, as coisas aconteceram muito rápido. Sim. Todos os universos aparentemente têm o mesmo destino. Que é criar, se desenvolver e ser exterminado pelo nada. É como se fosse um ciclo. Então quer dizer que o nada, o vazio, é um mal necessário para o universo? Não sei se é necessário, mas é um mal recorrente. De todo o multiverso? É. Ou seja, talvez essa corrida contra o tempo nossa não faz sentido, porque é algo iminente. Ou talvez a gente está quebrando um ciclo que já vem de muitos e muitos tempos. Seja salvando todo mundo daqui pra frente. Entendi. Mas enfim. Voltando à conversa, desculpa pelos nossos devaneios. A sala, você possui... Foi você quem a construiu? Ou a sala é justamente um portal para esse multiverso? Qual sala? Que a gente procura? A sala que o Cantus mencionou. Uma sala onde o tempo é totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Não é uma sala. Um local, desculpa. É a cidade. É a cidade? Você não percebeu que mudava dia, noite? Um plano. Talvez eu não tenha sido muito clara com você, mas precisamos de um local onde o tempo passa mais depressa em relação aqui fora, entendeu? Porque não temos muito tempo a perder aqui fora. Cada dia que a gente perde aqui fora é um dia a menos da nossa vitória. Laço temporal 32, 25, 18. Vocês querem ir até esse lugar? Sim, com certeza. Se for o que a gente tá procurando. Achei que tava subindo um relíquio, ó. É perigoso. Perigo, perigo, perigo. A gente tá acostumado a olhar perigo. Vou levá-los até lá. Vou esclarecer. Terminem sua refeição orgânica e sigam-me. É, alguém pode me dar uma mãozinha? Muito bem, ganha inspiração. Faz tempo que eu tô tentando equilibrar essa bandeja nas pernas aqui, mas tá difícil. Tá bom, Toff, ó. Olha o meu aviãozinho. Olha o quê? Olha o meu planadorzinho. Olha o dragãozinho. Olha a estrelinha. Cara. Ai, ai, que engraçado, mano. Bom. Tem gosto do que? Vocês fazem a refeição de vocês com calma, certo? Depois que vocês terminam a refeição, né? Os redondinhos, os monódrones, eles vêm, recolhem as bandejas, levam embora. E ele fala: estão satisfeitos? Caso estejam, levantem-se e me sigam. Caso não estejam, uma nova porção será servida. Escolham sua opção agora. Não, já tá bom. Eu escutei um não aí. Eu falei, não, já tá bom. Sigam-me. Ele vai subindo com vocês vários outros lances de escada, certo? Até que vocês chegam ao que seria o topo da torre, a cobertura da torre. Certo? Do lado de fora, vocês viam uma torre comum. Vocês olhavam e viam o topo de uma torre. Do lado de dentro, é diferente. Vocês olham ali do alto, da cobertura da torre, e vocês não veem a cidade. O que vocês veem é uma paisagem que se estende infinitamente. Ao redor. E extremamente confusa. Dessa paisagem sopram ventos que castigam seus rostos, trazendo com eles grãos de areia que entram nos seus olhos assim. Conforme esses ventos batem assim nos seus rostos, caem assim em vocês, dois efeitos acontecem. Primeiro, vocês sentem cansaço. Segundo, suas peles ficam ressecadas, até mesmo enrugadas, envelhecidas. A areia do tempo. Ele olha para vocês e fala: vejam, olhem ao redor. Esta é a fronteira com o plano da energia temporal. Este plano é uma tempestade acinzentada. Ele não tem superfície, não tem fundo. É uma vastidão. Lembra um pouco o plano elemental do ar. Mas não é o plano elemental do ar. Ok. Ele é um plano de caos temporal. Você é bastante informativo, né? Os restos de diversos outros planos destruídos, esquecidos, transformaram-se em mera poeira cósmica temporal. E dominam este plano. Eu já enviei muitos golems, muitos construtos para investigar esse local. Consegui descobrir alguns locais, mapear algumas coisas, outras não. muitos dos meus enviados. As minhas sondas não retornaram. Mas o laço temporal 32.518 é conhecido. Posso indicar a vocês como chegar lá. Ficaremos muito gratos. Entretanto, é possível que vocês não sobrevivam. Os ventos temporais podem jogar vocês meses, anos, milênios pro futuro. Podem fazer com que vocês envelheçam até desaparecerem. Vocês são seres orgânicos. Dificilmente sobreviveriam. Tem como aumentar as nossas chances? Sim. Como? Construindo armaduras para vocês suportarem o fluxo temporal. E você conseguiria fazer isso? Sim. Você poderia fazer isso? Pode fazer, sim, por favor? Sim. Então faça. Preciso de tempo para isso. Aguardem aqui. Tenho algumas prontas, mas não para todos vocês. Tudo bem. A gente espera. Demora muito? Ou vocês dividir? Ele olha para cada um de vocês e faz uma rápida contagem. 8 humanoides. Possuo 6. 6 invólucros. Precisarei construir 2. Me deixa até um pra trás, mas alguém, demais. E quanto tempo demora pra você construir um? Duas semanas. Não vai rolar. Nesse outro lugar, tem como abrir um plano nesse outro plano? Defina abrir plano em outro plano. Tem como abrir uma porta de acesso para outro plano nesse local onde a gente vai? Não. Aí estou pensando como que nós vamos resolver esse problema, porque nós não podemos esperar duas semanas para construir. Ah, eu não tenho tantos problemas com envelhecer. Alguém comprou recentemente de vocês isso aí? Alguém o quê? Não, falando com o senhor robô. Alguém comprou essas roupinhas dele recentemente que depois a gente... Ah. Não. Você é o único que tem isso aqui? Sim. Nossa, eu... Eu sou o que vigia o plano da energia temporal. Então vamos lá. O Théo não precisa ir, já somos em 7. Quem não precisaria, que pode ficar aqui? Que... Eu não preciso da armadura. Certeza, absoluta? Eu tenho um pouquinho mais de vida que vocês. Eu também, mas não, sei lá. Eu acho que todos os humanos precisam desesperadamente da armadura. Porque 20 ou 30 anos já faz muita diferença. Por favor. E aí, o que vocês pretendem fazer? O que vocês querem fazer? Eu vou ser maduro também. Pronto. Fechou. Não. As outras 6 armaduras põe no pessoal. Isso, boa. Nós dois vamos sem. Mas você sabe que a armadura não é pra impedir o negócio da velhice. É pra nós não se fuder total. Defina Eu posso tentar, com a marca do tempo, ajudar a gente. Vai se esgotar? Defina marca do tempo. Eu mostro pra ele a marca. Ele aproxima, os olhos saltam pra fora, inclina a cabeça. O que é isto? Obrigado. Ai, como é que eu explico isso pra ele agora? Isso com é palavras, o poder do imagens. Tempo. Poder do tempo. Defina. É. Explique. Explique. Você... Calma, meu Deus, pessoa sem paciência pra um androide. Você mesmo disse que o tempo foi criado por uma entidade há muito tempo, certo? O robô? O robô está pensando. Repete o que mandaram mensagem pra mim aqui, eu tô lendo a mensagem e desfoquei. Você mesmo disse que o tempo tinha sido criado há muito tempo por uma entidade, certo? Sim. Quando ele foi criado, ele não foi criado só em conceito. Ele foi criado como se fosse uma pedra de essência disso. Uma runa essencial em que diz o nome verdadeiro do tempo, vamos dizer assim. Uma célula de energia, compreendo. Isso, é basicamente isso. Não sei o que deve ser, mas pra ele faz sentido, então deve ser isso. E com isso é possível alterar o tempo. Isso. Manipulado. Isso em sua mão é uma célula de energia do tempo? Isso. É uma inscrição dela. Pode-se dizer que... Não é, pode-se dizer. Escanear. Nenhuma energia detectada. O que você Tenta disse de não... Novo. Não faz sentido. Escaneia de novo. Na hora que ele vai escanear, eu dou uma ativadinha na runa assim. Energia temporal detectada. Ok. Energia temporal detectada. Eu disse. De onde veio isso? De mim. Você é o tempo? Não, você é Ciere. Isso, eu sou Ciere, muito prazer. Como você conseguiu essa célula de energia temporal? A gente achou. Boa tarde, Dê. Oi, Dê. Não tem lógica. Já falei, a gente é humano, a gente não tem lógica mesmo. A gente não tá com nenhuma runa aqui? Isso é lógico. Isso é lógico. Humanos são ilógicos. Vou buscar os invólucros. Tá cravada no grial. Sim, mas... Não, a Ciri tem 82 runas cravadas nela também. Não, vamos exagerar. O grial, ele tá... É, o grial tá com a pedra. Tá com a pedra cravada nele. Na velocidade. É, então. Mostra ela. Só mostra. Ok. Mostrei. Olha pra esse peito aqui, ó, Android. Ele olha. Escaneando. Nenhuma energia temporal detectada. Não. Mas não detectou a runa? Ele só detecta tempo. A alteração de tempo. Ele não detecta as runas. Ah... Ué, scan... Detecta se tiver ativado. A pedra ruim? Não tá ativada, mano. Não, ele só detecta a alteração de tempo. Independente de qual pedra for, ele só vai identificar se for a do tempo ativada. Fica rápido, Guilherme. Incorreto. Okay. Fica incorreto. Eu consigo detectar diversas formas de energia. Ah, que bom. Fica rápido, aí só peneira. Fica rápido. Ativada. E fica olhando o Griel rápido, né? Vai bugar o cara, velho. Vai bugar o droid, mano. Energia cinética detectada. Grandes quantidades de energia cinética detectadas. É, só vou do nome, então. Sim, mas ele não consegue distinguir energia cinética de energia cinética primordial. Vocês são estranhos. São ilógicos. Caralho. Então providenciarei os trajes. Executar protocolo 72512. Iniciar agora. Ele não sabe diferenciar uma runa de uma velocidade normal. Ele vira e fica olhando vocês. Passa uns 2 minutos, sobe alguns monodrones ali, trazendo, carregando assim, uns trajes enormes. Uns golems, verdadeiros golems. E vão colocando pra vocês ali. Sabe as naves do Dragon Ball Z? As naves dos Saiyajins? Uhum. Imagina aquilo lá, só que com braços e pernas. É isso que eles trazem pra vocês. Caralho. Não dá pra ir dois dentro? Não. Trajes de proteção à exposição temporal disponíveis. Podem utilizar. Não dá pra ir dois aí dentro de cada um? É arriscado. Mas dá. Sim. Mas isso pode causar pane no sistema. A conexão neural ficará confusa. 2 pilotos ilógicos dentro de um traje poderão causar pane geral. Ô, Cedarin! O que foi? Lembra aquela magia de fundir? Pra que você quer fazer isso? Se você fundir dois, é um. Mas temos 2 pessoas sobrando. Se você fundir 4, dá 2. Não, mas... Eu só consigo me fundir a alguém. Eu me fundo com outro alguém. Você sabe fazer isso? Claro, eu estive na sua mente, meu caro. Você vira dragão? Viro. Quero ver. Sério, agora? Se você consegue virar dragão, é muito mais fácil do que aquela magia. Ai, tá bom, eu viro um dragãozinho ali. Meu Deus do céu. Tá feliz? Virou um dragão fada, pronto. Ai, um fadinha, pequenininho assim. Não, eu quero virar pelo menos um vermelhinho. Tá bom. Pode ser um jovem. Ok, virou um dragão vermelho, pronto. Que péssima escolha de cor. É melhor que azul. Não combina comigo. Ah. Eu volto ao normal. Toph, você tem algum problema de se fundir a mim? Não. Olha, eu prefiro me fundir com a Toph uma vez que ela já esteve na minha mente. Porque mais pessoas na minha mente eu não vou gostar. Tá bom, então eu levo o nosso amigo Mudinho aqui. Mudinho? É, o nosso Deus da Esperança. Ah, isso, leva o Deus da Esperança. Se tem uma pessoa que eu não quero na minha mente, é o Deus da Esperança. Ok, muito bom. Inspiração, Sierra. Ideia boa. Muito obrigado. Muito boa. Ok. Vocês fazem a fusão então? Sim. Sim? Com dancinha? Não, dança. Sem dancinha, sem dancinha. Precisa de algum pedaço da pessoa com a qual você vai se fundir para estabelecer um vínculo. Presta um cabelo, Top. Você tem que tirar o cabelo dela, não vai conseguir tirar, né? Não, eu tô pedindo permissão, né? Não vou arrancar o cabelo da menina. Depois ela me dá uma bicuda. Trançada do jeito que é, tomando no cu. Pode pegar. Muito obrigado, hein? Beleza, eu vou cortar um pedacinho do cabelo da Top ali. Ok. E vou castar a magia ali. Beleza. Eu puxo um pelo da barba do Theo, né? Ele tá com o cinto do anão. Sim. Bom, nossa, da barba logo. Ai! Que dor. Legal, vocês tiram os pelos dos seus companheiros e executam a magia de fusão. O pelo do Theon, o cabelo da Toph, eles brilham, emitem um brilho dourado, os corpos de vocês brilham e vocês se fundem num único ser. E aí vocês têm o Telerin e o Tofiere. E a Tofiere. Ou Lord Sif. Lord Sif? É, se ele com Toph. Lord Sif. Esse é mais legal. Lord Sif, muito bom. Lady Sif, né? Ok, tem uma Sif entre vocês agora. Cuidado. Por isso que eu virei o dragão vermelho. Vocês têm 6 casulos, 6 golems nos quais vocês podem entrar. O Secundus, ele olha pra vocês. Fascinante. Humanos são realmente ilógicos. Eu não vi o brasileiro ainda. Tá. Vocês entram nas armaduras. Abre assim na ponta assim delas, né? É uma bolinha com braços e pernas. Abre uma escotilha como se fosse um gomo de uma mexerica. Existe um banco ali para vocês sentarem. Vocês sentam. E quando vocês sentam, vem vindo de baixo assim alguns anéis que vem envolvendo suas pernas e travando nelas. Tem 2 aros assim onde vocês colocam seus braços. Esticam para frente, né? E aí vem anéisinhos envolvendo seus dedos. E os anéis vão envolvendo os seus braços completamente. E aí... desce assim na cabeça de vocês, conforme a porta vai se fechando, desce uma espécie de uma tiara envolvendo a cabeça de vocês, e quando termina de se fechar a porta, vocês ficam completamente no escuro. E aí vocês escutam a voz dele lá longe, abafada, dizendo: ativar trajes. E aí acende uma luz ali dentro, você escuta um barulho. Acende uma luz, vocês conseguem enxergar inicialmente o interior daqueles golems, e depois vocês enxergam o exterior com clareza. Vocês conseguem enxergar até a parte de trás de vocês, como se vocês tivessem olhos atrás de vocês. Os golems vão se levantando, e vocês vão assumindo o controle daquilo, como se fossem os corpos de vocês. O Secundus, ele fala pra vocês... inserindo coordenadas para laço temporal 32518. E aí vocês veem assim, na frente assim de vocês, surgiu uma sequência numérica imensa. Uhum. E aí ele fala para vocês, e aí a voz dele se torna nítida para vocês: os trajes irão levá-los até a localização. Entrem no laço temporal. Mas vocês não podem ficar mais do que uma translação lá dentro. Ok. E como a gente vai saber dessa... É uma translação da onde? Tempo. De qual corpo celeste? Uma translação equivalente a 312 dias. De... Okay. A gente vai pôr um relógio. Dias, são 312 dias. Dias de quê? Dias aqui, porque aí o dia aqui é 3 segundos, né? Sim, programar contagem regressiva agora, uma translação. E aí vocês vêm assim no. Dentro da cabine onde vocês estão, acendendo um contador. Mostrando números ali. Mostrando em segundos, tá? Uhum. Quando vocês entrarem no laço temporal. Digam acionar contagem regressiva. E ela será iniciada. Vocês têm que sair antes, no exato momento em que a contagem se esgotar. Caramba. O portal que dá acesso ao laço temporal só se abre uma vez por dia aqui fora. Ah, ok. Mais alguma preocupação? Se vocês ficarem mais do que um dia lá dentro, o tempo se passará. O tempo que vai passar pra vocês será demasiadamente grande. Uhum. O tempo lá dentro equivale a 312 elevado ao número de dias que se passam aqui fora. É. 2 dias já é muita coisa. Sim. É, que bom que alguém entendeu. Tem que ser catedrático. 2 dias correspondem exatamente a 97.344 dias. Tá marcando em segundos aqui na armadura, né? O equivalente a 312 rotações. Tá. É, cada dia que a gente... O segundo dia que a gente passar lá são 312 anos. Ai! Precisamente. Ok. Um terceiro dia, não preciso falar que a gente morre, né? A gente vírgula. Um terceiro dia lá equivalerá a 30.371.328 dias. 30.371.328 dias. O equivalente a 97.344 rotações. Não, tá bom, moço. Tá bom, moço. Obrigado. Então vamos. Obrigado, hein? Lá dentro... Vocês não precisarão de alimento. Não precisarão sequer respirar. Sério? Que legal. Sim. É como voltar a ser elite. Ok. Tomem cuidado. Não percam a contagem regressiva. Sim, senhor. Adeus. E aí ele se vira e vai descendo as escadas e deixa vocês sozinhos. Vamos lá, o bichinho aqui se move sozinho ou a gente tem que mover ele? Vocês vão movendo eles com a força do pensamento de vocês. Conforme vocês vão pensando em se mover, os músculos das suas pernas vão se mexendo ali dentro daquela cabine apertada, os sensores vão captando isso, vão captando o pensamento de vocês e as coisinhas vão andando. Vocês assumem completo controle dessas esferas dotadas de membros. Quer ficar brincando, Toff? Não. Não quer pilotar? Não. O que vocês duas estão falando? Vocês são uma pessoa só. Não existe comunicação entre vocês duas. Ah, não? Vocês são uma mente só. Entendi. Não tinha uma mente pior pra se fundir, não? Acho que não. Tinha do Squall. Se é melhor ou pior, aí eu deixo pra vocês. Ok. Vocês movem... Vamos seguindo as coordenadas aí. Vocês movem as suas armaduras pra esse plano estranho onde não existe chão, onde não existe piso, onde não existe nada. Tá. E é um local extremamente inóspito, agressivo, pelo qual vocês vão percorrendo ali incontáveis metros. Ventos violentíssimos se chocam contra vocês, carregados de poeira cósmica, poeira temporal, restos de outros mundos, de outros planos, de outras existências que já se foram a incontáveis eras. Subitamente vocês passam assim e veem uma bolha se formando e vocês veem pessoas dentro dessa bolha repetindo infinitamente os mesmos movimentos, como se fosse um gif animado. É estranho, é curioso, é aterrador. Chega a dar pena dessa coisa que vocês veem. Vocês se movem, o que vocês calculam que seja um tempo de aproximadamente uns 30 minutos. Até que as armaduras vão levando vocês em uma bolha e param diante dessa bolha. Essa bolha, ela se desloca, ela parece girar, ela parece refletir vocês, mas ao mesmo tempo ela parece refletir o que está além dela. Quando vocês olham para essa bolha, vocês têm a impressão de enxergar através dela. Tem a impressão de enxergar o seu próprio reflexo. É estranho, é inusitado. As armaduras param ali diante e ficam aguardando. O tempo vai passando, passando, passando. Vocês veem um alarme, começa a piscar uma luz vermelha, indicando corrosão no casco. As armaduras começam a se desfazer. E aí, subitamente, vocês veem, nessa bolha diante de vocês, um brilho. Depois de exatos 17 minutos e 32 segundos, um brilho começa a se formar e se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, e forma um halo luminoso ovalizado, que vocês têm a impressão que dá pra essa armadura inteira entrar. Quando vocês atravessam, vocês veem que aquilo que parecia ser da altura exata da armadura tem tipo umas 50 vezes mais de altura do que a armadura. É extremamente grande. A bolha, que parecia uma bolha do tamanho da armadura também, ela parece ser infinitamente maior. A noção de vocês de dimensão ali, ela fica prejudicada, fica distorcida. E aí vocês entram nesse lugar. Todos vocês entram. Dá um espaço de mais ou menos uns 3 minutos. Vocês veem, atrás de vocês, aquela elipse luminosa, ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo, reduzindo, até que ela se fecha completamente. E vocês estão todos num lugar extremamente alvo, claro. Vocês olham ao redor e parece não haver nada, a não ser uma imensidão branca. O que vocês fazem? Ok, ativar contador. Todo mundo ativar contagem. Ativar contador. Começa com a contagem regressiva ali. Dos 312 dias. Ou melhor. Quantos segundos? Dos 312 em segundos, né? Nossa, não é aquele que eu calculo aqui, vai. Tá bom, eu calculo. 312 vezes 24. Você que mandou um ou melhor. Se ou melhor já ficou. Pô, mas que merda. O que, que foi? O que, que você falou? Sei que você falou. 312 dias ou melhor. Aí eu achei que você ia falar os segundos. Tá. Só complementei. 312 então. Vezes 24 vezes 3.600. São 26.956.800 segundos que vocês têm. Caraca. Pronto, acabou a minha visão. Tá tudo esse número na tela. E aí, o que, que vocês fazem? Dá pra abrir isso aqui? Eu quero abrir o negócio, quero sair. Abre a escotilha. Obrigado. Vou sair e vou desfazer o vínculo ali. Ok. Vocês se desfundem. Todo mundo sai das cabininhas, né, gente? Uhum. Ok, todos vocês saem do negócio. Depois que o já saiu e não morreu, todo mundo sai. É, todos vocês saem das cabines, desses golems. E aí... Vocês estão num lugar que vocês não conseguem ver o fim. Ele é todo branco. Chão branco, teto branco. À frente de vocês, vocês veem, não veem parede, mas vocês veem um horizonte branco. Tudo assim. Uhum. Imagina Matrix quando o Neo vai se armar pra ir resgatar o Morfeu. Uhum. Aquele lugar branco, de repente, vem aqueles armários de armas. Só não tem os armários de armas aí pra vocês. Certo. Ok. E o Gui caiu? Quem caiu? O Gui. Espera ele voltar. Gui. A minha conexão também tá vagabunda aqui. A minha também tá. Ele está voltando. Caiu a internet. Beleza. Bom, vocês estão nesse lugar que é essa imensidão branca. Por todos os lados que vocês olham. O único, ele olha pra vocês e ele fala: sim, eu sinto. O tempo aqui, ele corre diferente. Completamente diferente de lá de fora. O quê? Eu sinto bastante o tempo, hein? Sim, eu sinto. Eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Não é, mãe? Tem a ver com seus poderes proféticos, não? Mamãe? Com certeza, meu filho. Com certeza. Sim. Deve ser isso. Acho que não, mas tudo bem. Bom, e agora? O que a gente faz aqui? O que viemos fazer? Treinar, não foi? Treinar para dar chata pra caralho, hein? Você não quer ficar mais forte? Na verdade, como que... Tem alguém de vocês tem noção de como que a gente vai passar aqui? Essa é uma bela uma pergunta, Toshi. Porque... Se for relativo ao que ele disse, de passar um dia lá fora e praticamente um ano aqui dentro, eu acho que a gente entrou de forma errada. Eles foram muito impulsivos. Porque... Bom, apesar que não deu tempo pra gente conversar. Tá sendo um erro desde muito tempo atrás já. Mas agora que a gente tem praticamente um ano pra ficar junto... Então acho melhor que percamos pelo menos um mês conversando. Mas a gente veio aqui pra cuidar do seu ferimento, não? Mas o que adianta cuidar do meu ferimento, sendo que a gente em si é um machucado, uma ferida que nunca cura? O que você quer conversar, Tóquio? Simples, tudo. Tudo que a gente tem passado, eu acho que a gente tem que conversar e tentar voltar a ter essa conexão que a gente tinha antes, ou pelo menos em alguns breves momentos. Porque não sei se vocês se deram conta, mas o nada e o vazio já está na nossa frente já faz tempo já. Creio que nossos poderes não vão fazer diferença alguma quando estivermos frente a frente com o verdadeiro inimigo. Se apenas 1% do poder dele já foi mais do que o suficiente pra... Bom, vocês estão vendo, né? Eu não tenho mais braço. Vocês viram que o Cantos falou, né? Se fosse um pouquinho mais forte o poder que ele usou, não seria só meus braços que nós estariam aqui. Seria minha própria existência. Então, eu acho que a gente precisa, o quanto antes, aprender a usar e a controlar poder das pedras, entendeu? E só que infelizmente a gente acabou vindo para esse lugar sem ao menos ter se dado conta disso, porque poderíamos ter pego as pedras junto com os deuses, e não só vocês que têm suas marcas, entendeu? Faz sentido. Seria muito melhor ter as pedras mesmo. É, mas como eu disse, vocês foram muito apressados. Lógico, eu também fui bastante apressado, confesso. Eu detenho a maior parte de culpa. Porém, tem várias outras coisas também que a gente poderia estar conversando. Há alguns dias já, desde quando a gente chegou em Sigil e a gente teve conta, teve conhecimento maior sobre as facções, um pouco mais sobre o nada e o vazio, e eu cheguei aquela confusão mental sobre tudo aquilo que partiu do nada e do vazio. Uhum. Infelizmente vocês não me deram muita atenção sobre isso, mas eu ainda confio em que existam alguma coisa por detrás disso. Assim como o único filho da Lisbeth, ele carrega a essência dela. Então acho que não seria diferente com nada com o vazio. Talvez. Talvez. Não serão apenas os itens que a gente terá que destruir. Mas tem os outros 21 deuses. E 22 ou 23, eu não sei mais quanto tem naquele lugar. Porque eles são criações diretas do lado do vazio. Não. Como não? Você nunca ouviu a história da criação do universo? O nada e o vazio se casaram. Dessa o nada manhã. E vazio é uma pessoa só. Tudo bem, mas você nunca ouviu essa história? Essa história já foi contada muitas vezes já. E é a história que a gente não sabe, né? E agora a gente sabe que quem criou tudo foi a eternidade e tal, tal, tal. Mas a história que era contada é que o nada e o vazio se casaram. Até então eram duas entidades. E aí a união deles resultou em 20 deuses, que é os deuses que a gente conhece do Panteão. E o que a gente tem entendido por isso é o quê? É um feminino e masculino gerando filhos. E os filhos nada mais são do que a essência daquilo que os gerou, seus progenitores. Entendeu? Por exemplo, se você pegar e matar a Lívia, o único que continuará sendo o filho dela, normal. Só que ainda carregará a essência dela, o sangue dela, os dons dela. Por que pode ser diferente com os 20 deuses? 21, 22, não sei. Porque carregar a essência não é o mesmo que carregar o caráter. Mas não importa. A Lizard tem o caráter dela. E você viu o que o único disse. O nada vazio depositou a essência dele. E ela tem o caráter dela, sendo a paladina que ela é, com honra, sendo leal e boa. Ainda assim nos traiu, lá na frente. Já tem uma coisa que a Lisbeth não é leal e boa. Ela pode não ser pra você, mas várias vezes ela já foi leal e boa para mim, pelo menos. Ela pode ser leal. Boa, eu tenho certeza de que não. Mas a gente não tá aqui pra questionar a tendência de ninguém. Eu tô respondendo o que eu realmente penso sobre as coisas que têm acontecido. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que não é porque uma pessoa descende da outra que ela é igual. Com certeza não. Com certeza, eu concordo com isso. Mas o fato é que estamos vivendo uma coisa que o nada do vazio está colocando esse, digamos, essa chave de ativação, entendeu? Na pessoa. A própria Pintar, por exemplo, ela poderia ter sido uma pessoa boa. Aliás, ela pode ser uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, de boa conduta. Porém, o nada vazio só trouxe uma coisa ruim dela. Você tirou pela Ciere, quando a Ciere estava possuída pelo vazio. É basicamente a mesma coisa. Continuou sendo a Ciere do mesmo jeito, em alguns momentos. Mas o nada vazio fez com que ela entrasse o lado, digamos assim, ruim dela. Ou manipulado, se ela, não sei, talvez. Pelo que eu percebi estando em Sigil, o que são realmente filhos do nada e vazio não são os deuses, são os presentes. Eu não acho que os deuses tenham conexão direta com nada e vazio. Você diz isso porque a Dama da Dor vinha atrás da gente, né? Ao usar os itens, né? Exatamente. E ela nunca foi atrás do amuleto da Lisbeth. Eu sei, por isso que eu fiz aquele teste aquele dia, enquanto estávamos combatendo ela. Ou seja, os itens eram primeiros do que os deuses. Sim, eu acho que os deuses são apenas como os deuses. Como, por exemplo, o Bahamut é para a Celeste. São representantes? São representantes, são pessoas que moram naquele plano. Sim, assim como e a gente. Ascenderam. Assim como a gente conheceu aquele deus sem vergonha lá. É, Apolo. É. Sem vergonha. Mas, então, quem não garante que a gente terá que fazer tudo isso com todos os deuses do universo? Porque, como eu disse, a gente só conhece a história de Arton. Talvez a história de Arton seja a mesma história de outro reino e por aí vai. Entendeu? Talvez ou talvez a história seja mentira. Então, ou talvez o vazio não tenha criado os deuses, mas ele tenha manipulado os deuses. Pode ser. Segundo a eternidade, o nada não pode criar nada. Exatamente. Eu acho que ele pegou esses presentes e estaria tentando manipular os deuses dos planos para obter controle. E por um acaso, os deuses de Arton foram um pouquinho mais inteligentes. E eles mesmos baniram os presentes. É, mas tiveram que pegar de novo pra usar. Mas enfim. Sim. É, será que você consegue? Não, acho que não vai ter como. Acho que a gente vai fazer uma coisa muito ruim. Se você tivesse como acessar o cajado daqui. Mas acho que a gente já tá dentro de uma coisa totalmente diferente do que é um portal simples. Qual cajado? Cajado de Kali. Não, cajado de... Helena? O cajado de Canadranox, né? O cajado de Canadranox tá na minha bolsa. Mas ele... Você consegue ter acesso a ele? Provavelmente, eu vou tentar. Vou tentar abrir a bolsa. Abre a bolsa e ela está vazia. É, como eu suspeitei, seus itens não existem nesse tempo, ou talvez o portal não consiga, enfim, ser acessado daqui. Acho que não pode ter portas dimensionais aqui. Aham. Bom, isso é o que eu tinha pra dizer. E eu acho que... Temos outro item, não temos? Deu alma pro pescoço do Murray. Outro item? Colar de Valcária tá lá. Tá com o Murray, é verdade, né? É verdade, o espelho tá comigo também. Mas seu espelho tá guardado na bolsa, não tá? Não lembro. Mas tá, eu lembro que a gente tem o espelho também. É, tá na bolsa? Sim. Você pode me emprestar o seu colar por um instante? Qual dos gostaria... O de Valcária, amor. Que a gente tá falando agora justamente sobre os itens. O colar de Valcária, amor. Você não achou que eu queria o colar de Neron, né? Não, o Neron não está mais comigo. Tem o colar de Rond. Não, não precisa. Eu quero o de Valcária. Eu quero tentar detectar a presença do nada vazio nele de alguma forma. Pode colocá-la em meu pescoço, por favor? Sim. Coloco. Ok. Quero tentar detectar se há algo do nada do vazio nele. Ainda que seja uma partícula. Tá, ok. Joga a percepção. ...49 já. Se você falar pra mim que era 50... Não, Top, 50. Você não consegue sentir presença do nada, do vazio no colar. Era 50. Era 50? Jamais saberá. Assim, é um colar, ele chega a ser um colar mundano, igual as pedras ou não? Mais ou menos. Tá, mais eu quero ou tentar menos. Ativar ele, mas sem ativar o poder. Tipo assim, eu quero ativar ele, mas sem usar o teleporte. Não sei se entendeu. Não entendi. Tipo assim. Obrigado. Obrigado. Como posso dizer isso, mano? Eu quero tentar forçar ele a ativar o poder mágico sem necessariamente gerar o efeito dele, que seria um teleporte. Só começar a concentrar o poder dele. Como se eu estivesse interagindo com ele, entendeu? Tá, eu entendi, mas eu acho que não é possível fazer isso. Não? Não é tipo um carro que você liga a chave, ele fica em ponto morto e depois você engata, pisa no acelerador pra ir. É, seria basicamente isso. Você pode ligar o carro, mas sem engatar. É, mas ele não tem essa opção. Não? Não. Teleportar pra dentro do outro canto da sala. É, e você consegue acertar o tempo? Que vai estar no outro canto da sala? Esse é o problema do De Volta pro Futuro. A gente nem sabe como funciona o tempo aqui. Bom, não consegui detectar nada no sino escolar. Solim, você conseguiria ativar, né, mas aí, se a minha teoria estiver correta, o nada vazio vai saber desse lugar. Se a gente ativar, pode ser que eles vejam e ouçam tudo pelos itens. Caramba. Uhum. Eu ativar qual item? O cajado de Caliadranor. Se o Celerim ativasse aqui dentro, ele poderia soltar uma magia com o poder de Caliadranor. No caso, uma magia mais forte. O cajado, porque o cajado tá dentro do plano dele. Não, o cajado ele fica dentro da. Fica na pulseira. Na pulseira. Mochila de carga. Ou seja, fica em outro plano. Esse é meu medo. É ativar e o nada vazio saber nossos passos através da ativação dos itens que eles criaram. Mas isso eu já saberia faz tempo. Tá, mas pode ser que eles não saibam desse lugar em específico. E um lugar, a menos que eles souberem, que eles tomaram em conta, será melhor pra gente. Imagina só, eles entrando aqui dentro, descobrindo como que o tempo funciona, e o nada vazio tomando conta de todo o tempo, de toda a era, no futuro, no passado. Não. Já não basta no presente que a gente tá. É horrível demais, imagina, em outras épocas. Mas pra isso seria só me conversar com o tempo. Eu não precisaria vir aqui. Mas... Lembre-se, o tempo também existe, e é uma pessoa, entre aspas. O tempo é uma pessoa? Como assim? Todas as... É verdade, você comentou alguma coisa que você encontrou lá na salinha. Agora que a gente tá aqui, eu posso ver? Acho que você não tinha me mostrado. Você mandou só a imagem mental pra mim. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Sim, mas eu não tenho nada físico daqui, não. Foi só uma foto que eu tirei mesmo. Tá, bom. Pode tirar o colar então, Murray. Pode ficar com ele. Se ninguém quer, eu quero. Vai funcionar assim. Por que que você quer o item? Ué, se ninguém quiser ficar com ele, deixa comigo. Vocês estão passando de um pro outro? Não, a gente não tá passando de um pro outro. Eu só pedi pra ele colocar no meu pescoço pra que eu tentasse detectar o vazio. Mas se ele não quer usar, não tem problema. Sobre o tempo, então quer dizer que além da eternidade existe o tempo? Existe. Todas as essências que estão dentro das runas podem ter sido alguma entidade ou alguma forma de vida que foi teve a sua essência presa nas runas, forjada na runa. Bom, se tivéssemos as runas aqui, seria melhor pra gente tentar entender. Mas a entidade tempo, isso é interessante. Existe uma terceira ou uma quarta? Existe um panteão de entidades? Eu acredito que sim. Como eu disse, a eternidade deve ter. A eternidade, o tempo... O nada já são três. Nada, o vazio... Nada, vazio é o mesmo. É a mesma coisa. Continua sendo três. Eu não sabia que o nada vazio era uma entidade. Eles eram? Então a eternidade e o tempo aprisionou eles lá dentro, então. Dentro da onde? A eternidade aprisionou. Eu não sei se o tempo tem a ver com isso. Sim, mas assim, porque... o tempo foi relatado pela nossa amiga gata, né? Deve ter, sim, porque já faz um tempo que ele tá lá dentro, então o tempo tem a ver, indiretamente, mas tem. Já faz um tempo que ele tá lá dentro. Ô Jeff, eu quero analisar ali o ambiente, porque isso me parece muito familiar, essa vastidão. Familiar com o quê? Jogar um insight, porque parece muito uma região que tá descrita naqueles pergaminhos lá do... das guildas. Jogue. Vai que, né? Vamos só tentar. Que pergaminho você tá falando? O que a gente foi coletando nas guildas, das chaves. Sim, sim. Isso aí eu sei. Mas tem a fala que uma das chaves estava num lugar que era uma vastidão, que a gente supôs que era o plano elemental do ar, mas não sei, era muito suspeito. Não é os pergaminhos, as pedras, né? É, as pedras. Vamos ver vocês aqui no Roll20 para as pedras, se vocês quiserem olhar. Foi um teste bom. Só não foi o D8 que eu pus, mas deixa eu ver. Rola aqui o D8. Tá na ordem, né, aqui o bagulho. O 30, o teste. Tá, peraí, vamos lá, vamos ver. Tira o dado aqui, ó, a chave de ouro. Já, não, na chave de ouro não. É que acho que não tá na ordem, a chave de prata, de bronze, na verdade, né? A lógica que abrirá o ciclone para onde ar não há. Chave de bronze que destranca a porta de bronze. Chave de prata, né? Como é que é a inscrição? É, né? A chave de prata que abre a porta de prata reside onde o ar predomina e toma vida, um mundo tão sólido quanto o fôlego de uma criança. Oculta certo. Entre... Continua. Eu tinha decifrado aqui, mas eu esqueci. É a última frase, né, que tá cortada. Oculta entre... furacões eternos. E se... Nossa, eu decifrado, mas eu esqueci. Não sei se a Miris tinha anotado. Bom, vou dar o seu teste de intuição o resultado dele, tá? Chave de prata quebra a porta de prata, reside onde o ar predomina e toma vida. O ar é predominante onde você está? Não. O que predomina onde você está é uma cor, a cor branca. E existe um solo, vocês estão pisando num solo. Logo, tem algo além do ar. E onde o ar predomina e toma vida. Vocês podem procurar pra ver se tem alguma outra forma de vida aí dentro. É isso que eu vou fazer, porque até aqui só tem um corpo branco de sol. Prema na grande engrenagem do multiverso, onde a paz predomina. Eu acho que é chave de ouro. Tá? Os segredos são revelados 20 vezes protegidos no centro da teia, além da cortina de metal. O fogo revelará através do qual a porta, a chave estará. Aí você joga uma frase pra outra já. Bom, vai procurar formas de vida? Como? Ah, vou procurar o que tem ali. Vou ir andando e ver se uma hora sai esse branco. Eu tô achando que é a chave de ouro, velho. Que a paz branco seria a paz. Aí você tá fazendo analogia com o nosso mundo, né? Celerinho, você vai andando e se afastando do grupo. Indo em direção ao que seria o horizonte branco, pra ver se você ultrapassa ele, né? É, eu vou andar reto só. Você vai andando reto. Até que chega um ponto que você deixa de ouvir as vozes de todos. E... o horizonte branco nunca chega. Quando você deixa de ouvir as vozes de todos, o que, que você faz? Tá, eu toco no chão. Tem como descobrir do que não é feito? Só de tocar assim? É, ver se é alguma coisa que eu já conheço, algum material que eu já conheço. Não. Ele parece pedra quando você toca assim. Só que pedra deveria ser fria. Ele tá na exata temperatura do seu corpo. Então, a gente vai fazer uma loucura agora. Eita. Mesclar essas rochas. Quando vocês tentam se mesclar as rochas, não conseguem, vocês são cuspidos pra fora. Joga um teste de... pode ser intuição. Trinta dificuldade. Falhou. Não. Errou. Joga uma inspiração bárdica, né? Vai que... visto. É uma boa, é uma boa. Para onde... Opa. Caramba, muito bem. Vocês são expelidos pra fora do solo? Você não consegue entrar, tá? É expelido pra fora. Quando você é cuspido pra fora, você quase perde a noção da direção de onde o pessoal está. Fica meio atordoado, meio confuso por aquela imensidão branca. Para um pouquinho, respira, se concentra e fala, não, é para lá. E aí você olha. Olha, olha, olha, tem que forçar muito a mente para enxergar onde está o pessoal. Eles são só uma manchinha naquela imensidão branca. Quase você se perde aí. Tá fudido. Ô, Gabriel. Diga. Gabriel. Oi, pode dizer? Ô, deixa eu perguntar, essa sua runa, ela sai do seu peito? Não, não foi feita pra sair, não. Não? Não. Eu tava pensando, ela é a runa da velocidade, será que ela acelera alguma coisa... Por exemplo, se você plantar uma flor e aí você usar a aceleração dela, a velocidade, será que ela acelera o processo de desenvolvimento de uma flor? Acho que não. Não? Pode tentar. É, e como que eu faço, Siri, como que eu faço para gravar a pedra na minha pele? Só você encostar nela e falar pro Griel ativá-la e você suportar o poder dela. É, você tem que basicamente ativar pra sua exaustão a pedra. É como se você usasse um poder tão grande que ela deixa uma marca. Bom papo você tem bem. Eu estava pensando de usá-la para acelerar o processo de regeneração do meu braço. Assim, eu poderei treinar com mais afinco aqui. Acho que aí vida ou tempo seria melhor, Tov, eu acho. Talvez. O quê? Mas vida ou tempo seria melhor. Lembrem que nada impede vocês de usarem mais de uma pedra também. Bom, passamos o seguinte. Miguel, você pode colocar a pedra... Bom, vai ser meio estranho isso, mas você pode encostar a pedra da velocidade mais ou menos na altura da minha lombar. Tá bom. Toma uma encoxadinha. É porque é o peito dele que é a pedra, viu? É? É o peito dele que é a pedra. Uhum. Só que... brincadeira, Brad. Só que... infelizmente eu não possuo mais o anel que você me deu. O cara ali fez questão de derreter ele. Então, você dá uma baixada. Ainda bem que falou lombar, né? Não falou umbigo. Senão ia ficar uma cena mais estranha ainda. Eu quero tentar gravar a marca da pedra da velocidade em mim. E posteriormente a isso, quero tentar reconstruir meu braço com a ajuda de um gaka, por assim dizer. Se isso der certo, então eu já vou ter um princípio de como usar as pedras ao favor das nossas habilidades. E aí a gente pode tentar dar um jeito de treinar aqui o quanto a gente conseguir. Na hora que a gente sair, a gente pega as outras pedras e volta pra cá. Olha, a minha ideia era treinar isso aqui, aprender a usar as pedras. Então, mas cadê as pedras? Como podemos teleportá-las as pedras para cá? Eu vou primeiro tentar com as marcas. Ah, você vai conseguir com as marcas. Mas... Não, elas vão tentar para aí, pedras para cá. Pedras. Mas eu digo assim, Ciro, você por si só, você pode usar elas para treinar. Tudo bem, só que a gente não vai conseguir, porque a gente não tem as pedras aqui, entendeu? Não, sim, o que eu estou dizendo é assim, ó, eu vou aprender a controlar essas pedras e a minha ideia, qualquer coisa depois, eu ensino vocês. Ah, com certeza. Entendeu? E se a gente, quer ver, faz o seguinte, a gente pode tentar fazer uma rede cerebral conjunta. O que você aprende, o outro aprende junto. Como se a gente fundisse as nossas mentes, isso encurtaria o tempo de aprendizado. É uma ideia. O que eu havia pensado há um tempo atrás era fazer um clone meu para poder aprender duplamente, entendeu? Encurtando assim o treinamento. Sim, compreendo. Oh, Naru, plenamente. Mas mais ou menos isso. E a gente pode fazer isso também. A gente faz uma ligação mental, respeitando cada um a memória do outro. E aí a gente aprende só aquilo que a gente tá pra aprender agora. O que vocês acham da ideia? Vocês querem voltar de novo com aquelas... Então é isso que eu ia falar. Tem que tomar cuidado pra não acontecer igual aconteceu com o negócio do Theo. Eu não tô afim de ligação de novo. Eu não tô falando de fazer ligação pra sempre. Eu tô falando da gente criar uma magia ou criar um laço temporário. Temporário. Onde a gente se conecte e aprenda ao mesmo tempo, entendeu? Essa vai ser o negócio. Mas nada, sempre respeitando... A velocidade que o outro aprende, respeitando também as memórias e coisa do tipo, entendeu? E por fim, a gente cancela essa ligação. Isso encurtará nosso tempo e a gente aprenderá junto como usar as pedras e coisas do tipo. Assim como eu posso ensinar meus poderes para vocês também e vice-versa, entendeu? Tem uma pessoa que poderia fazer isso, mas acho que ela já tá meio prejudicada, né, Lisbeth? Pois é. Gente, porque a tormenta era basicamente isso. E também temos um porém. Diga. A Lisbeth, ela foi raptada. Não sabemos se tem indícios dentro dela. Do nada do vazio dentro dela. Alguma. Não, tem indícios fora dela. Ela tá sem alma. É verdade. Eu acho que eu quero. Isso é dentro dela. Ou na espada, sabe lá o que aconteceu com ela no meio disso tudo. Olha, uma coisa que agora que vocês falaram, eu realmente acho que é necessário é a gente criar algum tipo de proteção pro nada e pro vazio não invadir a gente. Porque nós temos praticamente todas as informações que eles querem. E a partir do momento que eles pegam um da gente, que nem eles pegaram a Lisbeth, que nem eles quase arrancaram a runa do Griel, nós vamos ter um grande problema quando eles conseguirem isso. Você lembra quando a Lisbeth comentou o que aconteceu na mente dela? Que ela teve que se autoflagelar para não perder informações? Uhum. Pelo que eu entendi, aquela cria da tormenta estava roubando... A parte da lembrança dela, que ela viu as pedras primordiais. Uhum. Ou seja, todo mundo tá suscetível a isso. Mas a Lisbeth, e até mesmo a Kaline, elas estiveram em coletividade por um breve período. Então, talvez elas consigam compartilhar esse princípio com a gente, facilitando com que a gente desenvolva algo parecido, só entre a gente. E aí a gente vai moldando uma armadura mental, né, contra o nada e contra o vazio. Eu tenho uma ideia. A Ciri, ela era um Lich, certo? Certo. Eu acredito que parte do que acontece com o nada e o vazio, quando eles tentam interferir no nosso corpo, entrar em contato com a gente, eles conseguem desde que tenha vida. Eu acredito que se houver algum tipo que faça com que a gente esteja como se estivesse mortos, acho que seria uma bela de uma armadura. Acho que a Ciri poderia ajudar com isso. Ela conhece muito bem esse tipo de coisa, que é não estar vivo, tecnicamente. Chamou de mortinho. Olha, Lisbeth, embora eu fique muito tentada a tirar a vida de alguns. Tô brincando. Não é algo que eu faria, e o Lich nem foi algo que eu programei. Não é algo que eu saiba fazer. E quando eu era Lich, ainda assim, eu tinha ligação com nada e com o vazio. O fato de você ser um morto-vivo não vai interferir, fazendo com que eles não peguem você. Não, você com pensamento desse. Mas eu não falo necessariamente em ser um morto-vivo. Eu falo em estar num estado de morte total. Não que você seja um morto-vivo. É um outro nível. Morte total, morte total. É sem problemas, é facinho morte total. Não, mas, acho que funcione também. Eu não estou falando que nós iremos morrer ou alguma coisa do tipo. Eu estou falando que a gente poderia criar algum tipo de armadura e pudesse trazer esse tipo de efeito. Porque as pessoas que estavam no reino de Alena também foram afetadas quando os celestiais atacaram. E elas estavam mortas. Mas, no momento em que eu tive contato com todos esses seres, tanto com a Tormenta, eles tentaram roubar minhas memórias, que agora eu penso que ele já tem conhecimento de quase todas as pedras que temos, é que eu naquele momento, pode ser que seja só a minha consciência, eu não sei explicar muito bem, parecia muito real para ser só consciência. A ponto de parecer que eu não tenha mais alma. Mas eu tive que me matar. Para que eles impedissem de levar mais coisas da minha memória. E só isso fez com que eles parassem. Bom, uma vez eu ouvi que os sonhos, eles sempre acabam quando o usuário que está sonhando morre. Talvez isso apenas o tirou daquele estado de controle mental. Porque justamente era um sonho. Mas o que eu passei não era um sonho. O fato de que ocorreu na sua mente não quer dizer que não é real, Lisbeth. Foi programado para ser um sonho, mas teve efeitos reais. Sim, sim. Você aproveitou de uma falha do plano deles. Bom, de qualquer forma, estamos planejando em como a gente possa se proteger desses malefícios. É, se nós tivéssemos alguma coisa concreta, isso não seria nenhum desafio. Já teríamos prendido eles novamente. Bom, se com o nada e o vazio a gente não pode conseguir esse estado de espírito que é como se estivéssemos mortos para que eles não tomem conta, talvez a gente consiga esse tipo de proteção contra outras coisas tão fortes quanto eles. Mas tem uma aliança, né? Não importa, nada. A tormenta se uniu a eles. Mas é por isso que eu estou criando, tentando criar uma nova, um novo tipo de armadura. A gente também sabe. Exatamente. Acho que você morreu, não. Você deixou o cérebro do seu corpo, não deixa você estar criando uma arma. A gente tem que manter nossa consciência. Eu entendi o que você quer dizer. Não é importante isso. Mas acho que não tem muito sentido a gente. A gente tem que pegar as pedras que a gente tem para criar alguma coisa nova. A gente já tem a pedra da criança. Para criar essa esse bloqueio. Não sei, levado. A gente está aqui hoje justamente conversando para tentar chegar no consenso de tudo. Bem, a gente vai ter um ano aqui, certo? 50 dias a menos. Hum? 50 dias a menos. Que seja, praticamente um ano. A gente pode primeiro ver se a gente vai conseguir ter, aprender a mexer com as pedras. Ou seja, lá não sei o que vocês vão querer aprender aqui ou treinar aqui dentro. E aí a gente pensa em como fazer isso. Um jeito de burlar eles. Eu posso treinar um pouco a minha percepção com a tormenta. Talvez ainda tenha resquícios dela em mim. Olha, sinceramente, se a tormenta ainda tiver resquícios dela em você, eu prefiro que você não continue a jornada com a gente. Mas e se tiver? Se tiver um problema. Se a tormenta é um aliado do nada e do vazio, a partir do momento que você tem um resquício da tormenta, você é um espião infiltrado, querendo ou não. Mas é algo que eu não posso me livrar, se é tão fácil. A tormenta é algo que você pode se livrar, se quiser. Eu acredito que não é tão simples assim. Teoricamente, isso já aconteceu, né, Lisbeth? Sim. Você viu a Dark Lisbeth se separando de você e indo embora. Lembra? Lembro. Teoricamente isso já aconteceu. Ou não. Ninguém de vocês pegou nada da Pentair durante o último confronto, né? Não. Você fala algo físico? Você fala? Não, era pra ter pego. Porque a gente podia testar alguma coisa com a Pedra da Criação envolvendo isso. Envolvendo isso o quê? Poder obliterante. Não, poder obliterante eu tenho. Então, mas aí que tá. É o que eu tô falando desde o começo. Eu, particularmente, não quero tentar invocar, seja de qualquer espécie, o poder do nada e do vazio, entendeu? Se a gente invocar o poder obliterante aqui, é como se a gente estivesse abrindo um novo ponto para que o vazio enxergasse onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente está conversando. Faz sentido isso. Entendeu? Porque é de lá que vem esse poder. Da mesma forma que quando a gente manda as coisas para saber para onde, com o poder obliterante, eles voltam tudo para o nada e para o vazio. Por que não pode ser o inverso? A partir do momento que a gente conjura esse poder, não seja uma ponte de ligação entre eles. É como se eles estivessem fazendo a magia através da gente, entendeu? Uhum. Começa pela a esquentar. Gente. Fica muito quente aí dentro. Calor. Muito quente mesmo. Uns 40 graus. Vixe, era da Quara mod 1. O calor ele emana de uma fonte fixa, conhecida por vocês. Vocês olham para um lado, vocês veem o Murin sentado, olhos fechados, concentrado, as mãos à frente, e ele evocando uma esfera de fogo e controlando essa esfera de fogo na frente dele. E ele fica concentrado ali, mantendo aquela esfera estável. Que da hora. Pelo jeito, o Murren tá começando já a querer começar o treinamento. Ó, vamos começar então, por algum lugar. Grial. Oi. Você pode então acionar essa runa na minha lombar? Na minha bunda. Aciona sua velocidade na minha lombar aí. Ixi, Maria vai jogar. É que eu vou dançar a velocidade do Creel. Milagre. Vai balançar essa raba de maneira bonita, hein? Milagre. Tá aqui no colo do tio. É uma coelhinha. É milagre, filho. E vai, desce na boquinha da garrafa, vai descer na boquinha da garrafa, vai descer na boquinha da garrafa, toma ele rolo. Peraí que eu já vi. Toma ele rolo. Então vamos lá, então, Gabriel. Ok. Como que vai ser? Você ativa e... Mas aí, é você que ativa, então não vai surtir um efeito em você? Vai. Eu aguento. Mas, não entendi, você vai entrar em mim e a gente vai partilhar, como que é? Eu também não entendi como é muito pra fazer, mas... É porque pra poder gravar a runa, eu teria que ficar com ela em mãos, certo? Assim como o Mourinho fez, assim ele fez. Como ela tá em você e eu não consigo retirar, então eu suponho que você encostando ela em mim e eu tentando ativar ela através de você, você também vai sofrer as consequências da ativação. É, agora eu fico pensando que magia que pode usar pra ativar ela, pra... Não sei, quero tentar gravar o poder dela em mim, entendeu? Mas Jeff, ouvindo isso, eu dou aquela parada. Aham. Uhum. Chamas. Na verdade, Toph, você vai encostar a runa em você. Possivelmente, pela runa se dá velocidade, acredito eu que ele vai ter que te segurar, porque ele vai começar a fazer os blinks pelas ativações da runa e você vai ter que suportar a exaustão que a runa vai te causar por você não saber controlá-la. Entendi. Eu acredito que seja assim, pela runa. Você tem que segurar pra você poder brincar com ele. Então vamos, Grel. Então vamos lá. Eu volto ao treinamento. Só uma pergunta, por que na lombar? Porque eu pretendo fazer isso com outras runas e vai ser as posições do chakra. Essa lomba, Zizinho. Tá. Se a gente começar a serrar pela mão, pelo pé. Na bunda vai ser do fogo. Pelo pescoço. É, vou começar assim. Pedir lompas. Pela mão, vou começar, tá aqui. Pela mão, pelo punho. Como você, como sua mãe. Caralho. Aí vai fazer uma como sua tia. Fogo no rato. Que é a runa do José Serra aí? Ok, Toff e Griel, vocês se conectam pela lombar e pelo peito. É bizarro imaginar essa cena. Mas é o que vocês fazem. O que você faz, Toff? É você que tem que ativar a runa. Ok, eu encosto e começo a pensar como se tivesse mais veloz. Tipo, mexendo os cotocos mais rápido, alguma coisa do tipo. Pra tentar ativar a pedra. Ele vai dando socos com o seu cotoco. E aí você tenta fazer cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Você faz alguma coisa, Griel? É a dança do cotoco. Eu vou tentar acompanhar ela. Eu tô no posto com o braço cortado. Vai derrubar ela aí, mexendo os braços. É a dança do molecão do poço sem braço. Com o braço cortado, é foda. É a dança do cotoco, bora lá. Tá, ela vai dando golpes assim com os braços sem mãos, né? Vai dando chutes. E aí vocês ativam a runa. E a velocidade da Toph vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento que quem tá perto, vocês não veem os membros da Toph se movendo. Não veem os membros do Grial se movendo. Toff e Grial, joguem save intro de constituição, dificuldade 35 os dois. Enquanto vocês jogam, eu faço xixi rapidão. Eu vou pegar uma água. Bom, eu não passo nessa constituição aqui. Mas... Só com muita fé. Eu quero saber onde tá a minha... Você passou. A minha... 5, né? Não, precisa do 32. Não deu não, então. Eu quero você botar minha cartinha do D20. Só pega aí, ó. Não, mas... Que cartinha? Que eu tinha do 20. Ou... Ah, o crítico já... não guarda. Exato, tá todo pessoal. Suave. Tá, é... Teste de constituição. Eu não passo, só tira 20. Passou perto, faltou um zero. É, do lado, ó, tava do ladinho 20. Não, 15 você passava. Por quê? Você tem 5 da aula do bastão, né? Não, pera aí, eu tenho que desativar o bastão. Esqueci, obrigado. Deixa eu ver se agora tá certo. O bastão só quando eu escolho ativar. Faltou 10 agora. Agora tá certo. Não vai dar nem um D6, Gabriel. Ah, tem que tirar 4, um D6. Voltei. 3, né? Quanto deu os resultados? O meu deu 17. 17? É, falei por um caralho. Caralho, Toff. Sororidade. O Gabriel deu 32, falhou também. Mas eu falei por muito mais. Ok. Subitamente vocês veem um lampejo, assim, um relâmpago. Cachau. Ofuscando tudo. E aí vocês veem o Griel e a Toff caídos no chão, inconscientes. Próximo! Acorda aí, ó. Acorda aí, porque ainda tem treinamento ainda. O que vocês fazem? Eu disse que não era tão simples. O Jeff, o professor sabe ensinar. Nossa, como você é crítico. Vamos jogar uma água na cara deles ali, dar uns tapinhas, dar uma acordada. Tá legal. Ok. Eles ficam inconscientes por vários minutos. Longo tempo. Mesmo você jogando água na cara. Depois de uns 20 minutos, mais ou menos, de tentando acordá-los, é que eles vão despertando pouco a pouco. Cara, Toff, seu cu tá ardendo. A lombar, quer dizer. É, eu viro pro pessoal, dou uma erguidinha. Tá marcada? Que cena bizarra, mano. Tá marcada? Foi pra praia ontem? Sim. Tá marcada? A marca da runa da velocidade está em você. Ok. Eu preciso aprender a controlar essa porcaria, mas com os meus braços assim vai ser complicado. Ô, Griel. Oi, tá falando sozinho aqui, foi bom. Escolha uma parte do seu corpo. Cabeça, ombro, não sei. Parte? Braço foi marcado, Jeff? Isso. Peito, né? Acho que o peito mesmo. Peito. Ao redor da runa da velocidade, assim, surge assim ao redor dela uma marca, assim, gigante da runa da velocidade. Peixola legal. Agora você tem tatu também. Bom, gente, o que vocês vão fazer? Vocês têm um ano pra ficar aí dentro. O que vocês vão querer fazer? Vamos treinar. Goku, né? Enquanto o Vegeta não chega, a gente vai treinando. Eu quero tentar analisar como o tempo corre ali. Uhum. Porque eu vou fazer aquilo ainda. Não sei o que é aquilo, mas joga percepção. Ó, já tô gastando aqui, ó. Inspiração, inspiração bárdica. Ok. Calma aí, esqueci de ativar aqui o poder. Essa é desantiga, tem que ativar. É. 26. Corre normal o tempo ali, Celerinho. Normal? Normal. Mas você nota algumas coisas estranhas, tá? Uhum. Por exemplo, a Toph e o Griel, eles parecem se movimentar muito mais rápido do que todos vocês. A própria voz deles parece ter alguns hertz de aceleração ali em relação à voz de vocês. Tá? Você nota também o seguinte. A Lisbeth, conforme ela se move, conforme ela fala, parece que ela tá meio com sono. Parece que ela fala mais lento, mais devagar do que todos. Certo? Uhum. E a Ciere, você tem uma impressão assim estranha de que quando a Ciere fala ou se move, você tem a impressão, hora de que ela tá mais lenta, hora de que ela tá mais rápida que todos, e hora ela parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você escuta a voz da Ciere. A Ciere tá na sua esquerda, ao invés de você escutar a Ciere no seu ouvido esquerdo, você escuta ela no seu ouvido esquerdo, no ouvido direito ao mesmo tempo. Você olha pra direita, mas ela tá na esquerda. Que viagem é essa? Mais alguma coisa? Tem ninguém normal aqui. Olha, não é eu que não tô fazendo nada. Tô lá controlando. Mas você queria alguém normal, é isso? O Murray tá normalzinho. Você tá normalzinho. O Theo também tá normal. E o único... questiono. Então quer dizer que eles estão provocando alguma reação do ambiente. Eles reagem de forma diferente com o ambiente. E o único... O único desintegrou. O único é o mais estranho de todos, Celerinho. Tá, vixe, Mario. Tem hora que você olha pro único e ele tá translúcido. Tem hora que você olha pro único e ele não tá mais. Tem hora que você olha pro único e ele é um bebê. Tem hora que você olha pro único e o que você vê é um cadáver. Eita. Tá vendo, Serena? A gente criou uma abominação. É culpa do Grial que treinou ele, né? Você fica olhando pra ele, encarando ele, aquele efeito estranho, né? Ele olha pra você, pai, tá tudo bem? Quando ele fala, tudo bem, o rosto dele vira uma caveira e volta ao normal. Será que... Isso só de olhar, não tô fazendo nada. Nada. E aí passa um trem. É o Nimb chegando. É o Nimb. É um fogo. Nossa, o negócio faz um regaço. Oh, esse foi alto, pelo amor de Deus. É. E aí, gente, mais alguma ação assim? Ou podemos pular 15 dias, por exemplo? Eu gostaria de fazer um questionamento, que é a respeito da minha alma. Ok. Caramba! Sim. Que profundo! A respeito da minha alma. Como, por exemplo, eu tô bem. Mesmo sem a minha alma, eu tô bem. Eu me sinto um pouco fraca às vezes. O que faz com que eu questione e se eu ficar sem ela por muito tempo, o que pode acontecer? Se eu ficar sem sua alma, você morre. Minha alma, ela pode tomar outro tipo de corpo? Pode, né? Pode. Isso se chama reencarnação. Ou possessão mesmo. Dependendo da... Ô, Gia. Se tratando da minha alma ter sido corrompida, teoricamente, esse lado meu é ruim. Porque, de certa forma, tá ligado muito ao nada e ao vazio. Já que saiu afora. E é tão mais forte do que eu. Eu sozinha, eu não dou conta. Eu preciso do outro lado também. Já que o outro lado tá corrompido, e eu sem esse lado, eu posso morrer. Se eu for atrás da minha alma, eu mesmo sabendo que ela está corrompida, eu posso prejudicar o grupo. Porque ela já está ligada ao nada vazio. E a tormenta já tomou parte. Pelo menos da metade dela. Ou toda. Mesmo vocês sabendo que a minha alma está corrompida e eu preciso dela, vocês acham válido continuar tendo uma aliança comigo? Sim. Não era esse problema que o Murin tinha com a gente também? Não era esse problema que a Siri tinha? Então, né? Aliás, vemos um padrão aí, né, gente? Vamos parar de perder a alma aí, por favor? Calma que você é o próximo. Todo mundo vai ter o seu probleminha de alma, fi. Relaxa. Vou criar o departamento das almas perdidas aqui. Né? Mas eu não fiz pacto nenhum, não. Dessa vez foi sozinho. Você aceitou a tormenta? Na verdade, você fez. Você aceitou a tormenta pra si mesmo. Não, a tormenta tomou conta. Se tornou. Eu não cedi a nada. Ela foi sozinha. Eu acho que, de certa forma, mesmo que inconscientemente, será que a minha alma não teria ido por vontade própria? Tivesse uma porcentagem de querer fazer parte? Pode ser uma teoria também. Você se tornou a tormenta, você se tornou um devorador de mente, você se tornou um monte de coisa aí, né? Eu gosto de parte. Você se tornou... Se você... raça. Se você estiver disposta e querer resposta, eu posso tentar encontrar isso que você procura. Mas eu já tenho uma teoria. Suponho que sua alma foi dividida e agora a parte corrompida, digamos assim, faz parte... Não faz mais parte de você. Se você quiser, eu posso tentar ver isso. Mas primeiro eu preciso reconstruir meus braços. Apesar que isso não, não requer meus braços, não. Só que... você não vai estar consciente. Eu preciso de você dormindo. Para poder entrar no seu corpo e ver certinho. Mas só um esclarecimento. Tá mal contado isso aí, hein? Vou atravessar aí, vou ficar certinho, senhor. Em relação à minha parte espiritual, por mais corrompida que seja metade da minha alma, eu preciso das duas partes. Porque por mais ruim que isso seja, ainda sou eu. Tá tudo vendo? Bem. Ela não quer chá. Pessoal, mas você pode ter querer a sua alma, mas isso não quer dizer que ela vai estar completa. Você vai ter que pegá-la de volta. É isso que eu vou tentar identificar. Se ela realmente está completa, se ela realmente foi com eles, e o que realmente está acontecendo. Se contar que a gente precisa ver também essa sua espada aí. Pelo que eu entendi, ela adquiriu consciência. Isso não é normal para uma espada, para um objeto inanimado, adquirir conhecimento, consciência. Mas todas as armas que foram banhadas na montanha tinham consciência. A gente só suprimia elas. Opa, só um segundo, deixa eu dar pausa na gravação aqui. Novo. Gravando. Pode continuar. Pode continuar. Agora o Di foi no banheiro. Bom, enfim. E se essa consciência que a espada da Lisbeth tomou, na verdade, é isso que o nada e o vazio tomaram posse? Porque essa espada consegue controlar o usuário. E se o que eles fez foi... Controlar a espada. Controlar a espada? A gente jamais ia saber. Sim, essa é uma das duas alternativas. Ou a espada foi tomada, ou a Lisbeth ficou fraca e por isso a espada ganhou o poder. Ou pode ser que eu tenha usado por tanto tempo. Às vezes eu liberei algum tipo de... Não, o Murin também tem o machado dele, é assim também? Não, o machado dele é purificado. É purificado? Isso, por isso que tá com ele. Purificou na Orantia. Mas eu não sei se seria... Se seria por causa do tempo. E se não for nada disso? Aí já é uma variável que a gente não conhece. Pode ser que a Lisbeth seja esquizofrênica também, pode ser. Pode ser. Como eu disse, ela tá sem alma, ela ficou fraca. Mas como que de onde vocês tiraram essa ideia de que ela tá sem alma, número 1? Ué, de onde vocês tiraram a ideia de que a alma dela tá corrompida, número 1? De onde vocês tiraram a ideia de que a alma dela tá dividida ao metade só e metade da alma dela tá corrompida? Eu não tô entendendo. Não, a Toph falou que viu uma parte da essência da Lisbeth longe. É, tá distante, ele sentiu que a alma dela tá distante, a gente não sabe se tá... E a única coisa que a Toph consegue sentir é a alma, né? Nossa. Se o distante é distante de alma enfraquecida, ou se é distante, questão de, da distância. Ele não Será que tudo em mim é escuridão agora? Escuridão tomou conta de mim, minha alma também. Aí o do que eles estão falando de partilhado, eu já também não faço ideia. Pra mim, ela só tava sem. E ponto. Nossa, pra mim, ela só tava enfraquecida porque ela tinha, tipo, se matado dentro da própria mente. Então, isso, pra mim, enfraqueceu ela, mas não que ela tava sem alma. É porque a Toph sentiu uma presença da Lisbeth longe. Isso não é normal. Não, pelo que eu me lembro, ela sentiu a alma da Lisbeth. Tipo, fraca. Fraca. Como se ela estivesse distante. Ela não sentiu longe. Ela sentiu fraca, como se estivesse distante. Mas não que realmente esteja distante. Foi uma comparação. É a sensação de que está distante. Sabe quando você liga para uma pessoa e você fala, nossa, sua voz está longe. E a pessoa está falando ali no telefone. E você tem a sensação de que a voz, de que a pessoa está num cômodo e o telefone no outro. É só uma sensação. Eu acredito que o que eles podem ter feito também é que não existe demônio pior do que você mesmo, né? Eu acho que você enfrentar a si mesmo mais medonho do que a maior parte das coisas. Então, pra mim, em off, o que aconteceu foi a tormenta saiu de você. Ponto. Mas ela tem uma parte de mim. Não, ela saiu de você. Ela se desvinculou. Na hora que você recusou a se aliar, ela se desvinculou. Por isso que você viu uma parte de você saindo. Era como se fosse a tormenta, a coletividade. Mesmo assim, ela tentou tomar conta, mesmo contra a minha vontade. Sim, ela tentou te levar. Quando ela não conseguiu, ela puxou o máximo de conhecimento que você tem e saiu. Igual o carinha fez com a Toph, o olho dela lá. O radarzinho. Pode ter sido isso, mas o fato dela fazer com que a imagem disso tudo pareça ser a mesma, pode ser também esse confronto, né? De quando você luta contra si mesmo, é uma batalha muito maior. Eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco da noção do quanto de poder a gente tem. A questão do que batalha de você mesmo foi porque você era a tormenta em si. Então, mas eu tava lutando contra outro ser, que era a mesma coisa que eu e todo mundo viu. Se tornou não, tormenta. Era todo mundo que tava dentro de você, que eram os outros lords da tormenta. Você é aquilo, então a imagem vai ser você. Não adianta, tipo, você é a tormenta e aparecer a imagem do Murin ali e você bateu contra o Murin. Tipo, ou imagem de Celerin. Não tem porquê se você se mas tornou... Mas não tem como, tem alguma coisa aí que não faz sentido pelo fato de que a... A Sam Tormenta se desvinculou de mim porque ela teria minha imagem mesmo assim. Entendeu? Era ela. Então não faz sentido o que você tá falando. Se ela se desvinculou de mim, por que ela teria a mesma imagem que eu? Porque já que se desvinculou. Porque ela tava na sua mente. Mas se pegou parte da minha essência. Mesmo todo mundo tendo visto, todo mundo viu. É a mesma imagem. Só que muito mais poderosa. Não, a gente, mas você não era a tormenta? A imagem que eu merei, a gente não sabe que é que se aquilo era a Dark Lisbeth. Gosto desse nome. Os caras já têm nome, né? A gente não sabe. A gente sabe que era, tipo, a essência do nada e do vazio ali, como se fosse um simbionte tomando a tua forma. Tomando a forma sua. Posso colocar uma outra teoria em pauta? Como, por exemplo, nós temos vários tipos de pensamentos e formas de expressão. Como, por exemplo, o que aconteceu na cabeça do Theo, que a gente chegou a visitar, que tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, tem esse tipo de coisa. Talvez tenha sido... Nós temos partes boas e ruins. Talvez uma parte dessa parte da minha consciência deve ter se tornado esse algo muito maior, sabe? Por mais ruim que isso seja. Vocês querem que eu ajude? Seu ponto que eu digo. Não sei, é relevante isso. Sim, que eu vou estar achando que eu sou vilã. Mas não, pra mim você, pra mim você não é mais a vilã, porque o cara já saiu. O ponto que eu não entendi é o porquê você tá falando que todo mundo viu. Porque a única coisa que a galera viu foi a essência do nada e do vazio tomando a sua forma ali depois que aquela massa negra saiu no... Desprendeu, acho que, a criatura ali do... Sim, a corrupção que tava no verme do gelo, que tocou a Lisbeth e assumiu a forma da Lisbeth. Tocou. Na verdade, aquilo era tipo um doppelganger. Aquilo era tipo um doppelganger. O que ela toca é uma vida. Pra tentar nos confundir. A última pessoa que ela tocou foi você, então... Pra tentar nos confundir e nos inibir de fazer alguma ação contra ela, foi ter que tomar a sua forma. Aquilo foi só um instinto de defesa. Entendeu? Então, o que aconteceu dentro da sua mente, a gente não sabe de nada, a gente só sabe o que você comentou. Exato. Então, a gente tá transpondo coisas pelo que a Toff ali viu, questão de falar que a sua alma está enfraquecida, parecer distante, e a gente tá divagando sobre isso, sobre esses fatos. A gente sabe, inclusive, tá, eu achei que ela seria curada, né, quando a gente fosse na primeira cidade. Então, eu também até achei, também até ia comentar isso agora. Falei, porra, mas ela foi lá no negócio. A alma dela. Espírito. Ela entrou no banho, a gente tomou puta num. Ela entrou no banho. Ficou revigorante e tal. Só ela não. A alma dela não foi revigorada. Então, tipo. Pra falar a verdade, eu acho que a gente não olhou se a alma dela foi revigorada ou não. Ninguém sabe, nem eu mesmo sei. Aí que tá, vocês só fizeram só especular e não fizeram nada. Isso. Então, você lembra o que eu falei ali? Você leu o que eu escrevi? Sim, você ia ver. Sim, agora. Isso. Eu li, você fez? Não fez, é o que eu tô falando. Vocês especularam e até agora não fizeram. O tá falando, tô só esperando. Eu também tô esperando aqui. Faz uma radiografia, então. Isso que é intenso na Lisbeth. Tá. Primeiro, o que eu quero fazer? Já vem. Uhum. Quero ver se consigo fazer projeção astral aqui dentro. Projeção astral? O que faz a projeção astral? É só sair do corpo. Ok, entendi. Vivo nesse local. Uhum. Você quer que eu faça também? Não, eu já falei, você vai ficar inconsciente. Você não vai mais controlar seu corpo. Primeiro, eu tenho que saber se eu consigo fazer projeção astral, senão... Ah, você já quer me matar, já. Ah, meu... Tá, você quer desprender sua alma do seu corpo. Sim, pra ver se eu consigo andar, meu espírito consegue andar livremente aí. Ok, entendi. Tá todo mundo perdendo a alma aí. Todo mundo quer ser o Murray. Ok. Toph sem bracinhos. Senta, se concentra. E se desprende do seu corpo. Cordão de prata ligando ao corpo deitado no chão ali, inconsciente. Deitado não, em posição de Lótus, né? Eu olho pra Ciel. Quem tem visão, na verdade? Ciel, Cerelin? E Griel. Murin também, não? Não, Murin não. Não. Ali tem visão, na verdade, por causa do bug evidente, não tem? Ou não? Mas eu tô inconsciente. Não. Eu não tô inconsciente, topeira. Mas eu vou ficar. Mas você vai falando agora. Eu não falei nada com você. Eu tenho visão da verdade. Mas é magia ou é você ativo já? É magia. Ah, então você não tem. A gente tem passivo. É. Quem tem visão da verdade constantemente ativa, enxerga o plano etéreo. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Você conseguiu sair, provável. Sim. Então, aí que tá a diferença. Deixa eu checar aqui. Porque visão da verdade você enxerga o plano etéreo, eu acho. Sim. Não sei se enxerga o plano astral. A Toph, ela sai pro plano astral. Eu acho que enxerga, deixa eu ver aqui. Ó. Não enxerga o plano astral. Projeção astral, o nome já diz. A Toph está no plano astral. Não no plano etéreo. Então ninguém, tá me então, vendo, ninguém né? vê ela. Beleza. Então eu vou tentar. Eu sou um espírito. Eu vou tentar materializar minha voz pro pessoal ouvir e falar que tá tudo bem. Certo? Só possui alguém. Ok, entendi. Eu tô inconsciente agora? Não. Caralho. Como que eu fiquei inconsciente? A hora que eu falar, pronto, você tá. Mas tá com uma vontade de dar uma sonequinha, né? Tem que se preparar mentalmente pra isso, gente. Calma. A gente... Estou no plano astral. Aqui eu consigo andar livremente, aparentemente. Avisem a Lisbeth que eu vou possuí-la. Teste de habilidade de sabedoria. Sabedoria. E minha? Sim. Sabedoria. Wisdom. Tá. A gente fala pra ela não resistir que o Katoff vai possuir ela. Isso, obrigado. Tá. Vocês veem os lábios da Toph, enquanto ela tá em concentração absoluta, os lábios dela murmurando assim com grande dificuldade. Tá como se alguém mexesse assim com a mão os lábios dela. Eu estou no plano astral, avisem a Lisbeth, eu vou possuí-la. E continua lá em concentração. Foi baixo o teste, não sai do... Não materializa sua voz a partir do seu espírito, mas sim a partir do seu corpo, Toph. Tranquilo. Tá, o que eu vou fazer é isso aqui, já. É do monge místico, é transferência espiritual. Você tem ele fácil aí? Deve estar na sua ficha, né? Não, tá lá no OneDrive. Quer ver? Mas eu copio aqui pra você. Tá mais fácil. Não está na sua ficha, é isso? Não. Tá no OneDrive. Tá do monge mítico. Esse poder permite você manipular almas pra retirar. Como é que é o nome do negócio? É... Transferência espiritual. Só que no caso eu vou possuir a Lisbeth e o espírito dela vai só desocupar o corpo dela e vai ficar ali parado, entendeu? Ah, tá na sua ficha sim. Tá na minha ficha? Claro. Onde? Lá embaixo, depois de convocar espectros. Dificuldade 8, mas eu nem vi, valeu. Do conjurador. No caso, eu preciso ter uma alma comigo, no caso é a minha alma mesmo, entendeu? E eu que não só... é válido, gaste ponto heróico. Não entendi. Não é válido, gaste ponto heróico. Tchau, Capitão Pátria. Pronto. Agarra. Ok, a Lisbeth vai fazer um save intro de sabedoria. Se você quiser, você pode falhar automaticamente nesse teste, Lisbeth. Mas o Murray falou pra ela falhar, pra ela não resistir. Resistir que a Toph vai possuir ela. Então eu paro, né? Já que é necessário fazer isso. Agora é a hora, Lisbeth. Desmaia aí. Agora pode apanhar. Peraí, dá uma ajudinha. Eu falo antes de apagar, eu falo pra Toff, cuidado. É perigoso. É perigoso, pau na cabeça. Tá legal. O jeito que eu desmaio, eu não desmaio, né? Eu quero entrar em. Pode sentar. Eu quero ficar deitado. E eu quero fazer entrar em. Eu quero apagar a minha mente, sabe? Realmente apagar. Descansar mesmo. Aquele sono profundo de que nem sonho tem. É, realmente não vai ter sonho mesmo. Tá, Toff, descreve aí o que você quer tentar fazer. Beleza. A princípio, controlando ela, eu quero tentar saber exatamente o que aconteceu com a alma dela. Se ela tá só enfraquecida por esse desprendimento da tormenta, ou se realmente eles puxaram, cortaram a alma dela pra puxar pra eles, pra futuramente estar usando, igual aconteceu com a Kyra. Tá ligado? Não dá pra saber tudo isso, não tem como. Mesmo eu assumindo o corpo dela? Não. Nem com todo o meu conhecimento sobre alma, esse tipo de coisa, nada? Não. Tem conhecimento sobre alma, não sobre o passado. Não dá pra saber se eles cortaram, por exemplo, o cordão de prata dela. Se eles arrancaram um pedaço da alma dela. Pintaram de azul e de amarelo. O que eu teria? Eu agora sou a Lisbeth. Eu transferi minha alma pra Lisbeth, certo? Ok, até aí beleza. Ok. Eu tenho transferido a alma pra Lisbeth. É tipo no Dragon Ball. Você acorda como Lisbeth. Então. Eu tenho acesso às memórias dela, eu tenho acesso a praticamente tudo dela. Eu sou a Lisbeth, só com a alma da Toff. Nós somos grosso. Não, na verdade não tem acesso a memórias, não. Desse jeito aí, não. Tá. Porque a minha intenção era justamente isso, entrar no corpo dela pra tentar entender o que que se passa. Tipo assim, aquela famosa, aquele famoso negócio lá, você não tá na minha pele pra saber o que eu tô sentindo, tá ligado? Uhum. Então eu tô tentando entrar na própria pele dela pra tentar saber o que aconteceu. Entendeu? Tô usando entendi. A minha Através da memória dela e do... Imagina o seguinte, você tá vestindo uma roupa diferente. É isso que você fez. Uma skin. Ok, mas uma skin. Uma skin. É, mas não adiantou de bosta nenhuma. Eu saio, então. O que dá pra você tentar fazer é um teste de percepção. Pensa positivo, agora você tem mãozinhas. Troca com ela, fala, vai lá pro meu corpo que não tem mão, eu fico com o seu, pronto. 52. Tá. Ele fala que 53 eu. Certo. Porque se eu conseguisse detectar que tem uma alteração na alma dela, aí eu partiria para a segunda etapa, entendeu? Mas como aparentemente tem. Não tem nada. Tem uma alteração na alma dela, sim. A alma dela está fraca. Então, devido aquilo que eu falei, a alma dela está fraca por qual motivo? Isso que eu quero tentar entender. Se foi porque quando ela estava... se desvinculando da tormenta, os caras não só desvincularam dela, mas também puxaram alguma coisa dela, tipo assim, gente, você não vai mais fazer parte da gente, então a gente tá sendo fora, mas antes a gente vai levar um presentinho embora. Entendeu? Certo. Porque eles podem usar isso futuramente e criar o Dark Lisbeth, ainda assim com a alma da própria Lisbeth lá dentro. Joga um teste de inteligência. A essência da alma dela. Eu quero jogar com vontade. Deixa eu ver, peraí, só um segundo. Já tem deixa ver se tem alguma perícia. Não, tudo bem. Só quero ver se alguma perícia se aplica pra você somar proficiência ou não. Investigação? Não. Investigação. Na investigação, não. Acho que intuição. O que mais vai dar aí? Se tiver proficiência em intuição, soma. Mas usa sua inteligência. Não tem. Não tem. Vou aproveitar, então, com vantagem. Que pena. Que droga, muito baixo. É, só que dá pra você saber, Toff, que de alguma forma eles enfraqueceram a alma dela. Sabe o que aconteceu com você? Que ele deu um raio de fogo em você, desintegrou seus braços e a alma dos seus braços, parte da alma que compunha seus braços, é como se eles tivessem feito alguma coisa parecida na alma dela. Como se estivesse desintegrando a alma dela, assim, totalmente. Enfraqueceu. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso com uma metáfora boa. Cuidado com a metáfora. Eu posso... Imagina o seguinte... Pode falar. E portanto, nesse caso em específico, eu poderia rerolar meu teste gastando um ponto de Ki. Sim. Pode. Mas mesmo eu estando no corpo da Lisbeth? Sim, o cordão de prata tá ligando o seu corpo, não tá? Aham. Então, joga. Okay. Eu vou rerolar e vou ficar com o segundo valor. Uhum. Cadê insight? Ah, melhorou, 22. Melhorou. Imagina o seguinte. Imagina que a Lisbeth ela é uma cortina. A alma da Lisbeth é uma cortina. Uma cortina de lona grossa. Tá? Mas aí, você fica batendo nessa cortina constantemente e você vai estragando esse tecido e vai alargando a trama do tecido, vão despencando fios, caindo pedaços, e é aquele tecido, que era um tecido grosso, ele se torna um tecido semitransparente, todo cheio de furinhos. Não sei se foi uma metáfora boa, mas é mais ou menos isso. A alma da Lisbeth foi enfraquecida. É essa noção que você tem nesse momento. Então eu consigo afirmar que a alma dela tá com ela 100%. Porém, a alma dela tá no corpo dela. Não, digo assim, ela não tá fragmentada, tá inteira. Eu consigo sentir a alma dela inteira. É isso. Não é igual a Toff. Eu sinto a alma dela, porém eu não sinto a parte dos braços, tá ligado? Certo, ok. Não, você sente a alma da Lisbeth inteira ali, só que enfraquecida. Agora, se ela tá fragmentada ou não, poderia alguém ter feito alguma coisa similar ao que aconteceu com a Kyra, né? E com a Raven. Que, teoricamente, eram dois corpos separados e uma única alma. É, o meu medo é justamente isso. A alma tava no corpo da Raven. Se uma morre, a outra morre também, entendeu? O meu medo é isso. É eles terem criado a Dark Lisbeth e pra ser completo, eles pegaram um pouco da alma da Lisbeth pra guardar pra hora que for criar o bagulho perfeito. Tipo um Gak. Um Gak, ele criou os bagulhos, mas nunca tinha forjado uma alma. Certo. O cara pode ter feito o soldado perfeito, porém faltou... A cereja do bolo, que é a alma da Lisbeth, tipo a essência da alma, uma parte da alma, enfim. Certo, ok. É possível isso também. Deixa eu ver o que outra possibilidade também teria. O magão ele poderia ter absorvido parte da essência da alma da Lisbeth. Imagina que o corpo da Lisbeth é um corpo feito de vidro e a alma dela é um líquido colorido. E aí imagina que ele foi puxando a cor daquele líquido. e deixando o líquido cada vez mais transparente ali dentro. Aqui. Com que intuito ele faria isso, aí não dá pra dizer. É uma possibilidade também. Aí temos que capturar. Bom, eu tô no corpo da Lisbeth ainda, eu consigo assumir ele normal, né? Você está acordada no corpo da Lisbeth. Tá. Você pode conversar com todo mundo no corpo da Lisbeth. Pessoal, sou eu aqui dentro. Pelo que eu tô entendendo, o corpo da Lisbeth tá ok, a alma dela tá ok, porém tá enfraquecida. Mas o meu maior medo é o nada junto com a tormenta ter puxado a essência dela. Pelo menos um pouco, para poder usar isso futuramente. Então, eu vou tentar. Eu tava desenvolvendo esse poder, eu acho que agora é a hora certa de tentar usá-lo. Vocês conseguiriam, por um breve momento, me ceder um pouco de energia vital? Porque eu quero tentar procurar, se a alma dela tiver, em qualquer lugar do universo, eu vou encontrar. E aqui acho que é o lugar perfeito para procurar. Não vai ter interferência de ninguém. Tá bom, é. Se ele estiver em qualquer lugar, eu vou encontrar. E depois, Selim, você já quer pegar essa espada? A gente precisa dar uma olhada nela também. Essa espada não tô gostando da vibração dela. Agora que eu tô no corpo da Lisbeth, eu sinto um poder muito profano vindo dela. Ok. Eu cuido da espada. Isso daí. Na verdade, você não sente poder profano nenhum da espada. Não sinto nada da vida da espada. Mas ainda assim, eu quero que você dê uma olhada nela. Porque a espada adquiriu consciência e ainda assim, eu sei que a Lisbeth tirou a maldição dela. Que ela preferiu ficar. Mas o fato dela ter falado pra gente que aconteceu o bagulho da espada. Você falou que a espada cursou com você. Falou. Falou? Não, eu falei que ouvi a voz. Ah, então esquece. Então a Lisbeth, ninguém sabe que a espada falou com a Lisbeth, então. Não, ela falou. Ela falou que a espada conversou. Falou. Então acabou de falar. Eu falei da espada ou eu falei que ouvi a voz? Falou da espada. Enfim, Serin, só dá uma olhada nessa espada aqui, que a Lisbeth falou que ouviu ela conversando e eu não tô achando que é legal. Eu lembro que ela não quis tirar a maldição e ponto. Uhum. A parte do que eu falei, já é só pra ver se alguém me arruma um ponto heróico, porque eu quero usar um poder que eu ainda não tenho acesso. Eu vou ter acesso só no próximo nível de monge. Ok. Pode pegar o meu. Ou, se alguém quiser, como a gente já tá entrando na parte da coletividade, todo mundo treinar junto, a gente pode abolir esse ponto heróico e treinar junto. Aí fica o critério do mestre. Não, vai o ponto heróico. Eu tenho um negócio pra fazer. A espada tá com o Celerim, né? Tá, ó, já gastei o ponto. Celerim, põe a espada no chão pra eu não queimar o seu braço. Lá vem, hein? Jeff, eu vou aquecer minha mão e passar sobre a espada pra ver se tem alguma reação da espada. Entendi. Tá. Vou jogar um jato de fogo pra ver se tem alguma reação da espada. Tem sim, derrete. Entendi. Não, não na temperatura que ela vai derreter, que vai queimar o fogo, que vai queimar ela quando ela derreter. Mas tá, você quer passar um foguinho de baixa temperatura pra ver se tem um nada ali. Isso, pra ver se Entendi. Tem uma essência de nada. Passa o fogo na espada. Nada acontece. A espada nem fica avermelhada. Se você fala nada, reage e eu fico meio que atrás. Nenhuma coisa acontece, pronto. Ô Toff, tem uma coisa. Esse teste de intuição aí revela uma outra coisa pra você. É. Revela não, né? É até meio que óbvio, né? Você tem grande dificuldade pra pilotar o corpo da Lisbeth, tá? Certo. É difícil, é complicado pra você. O corpo dela é esquisito, é maior do que o seu, é meio durão. Tá? É meio estranho. Duas informações pra você. Pode ser porque você tá num corpo que não é o seu. Faz total sentido. Ou talvez o magão ele tenha danificado o corpo da Lisbeth também com a magia que ele tava fazendo nela. Bom. Que mais? O que eu quero usar, Gê, é a regência espiritual. Que é o bagulho que eu vou ter mais pra frente, eu não tenho. Aí, ou é ponto heróico, ou aí é parte do roleplay com a galera. Tá já ligado? Gastei o ponto heróico. Eu sei, tudo bem, mas eu só tô deixando o Gê ciente do que eu quero usar e ver o que melhor ele vai definir. Esse regente espiritual ainda não tá aqui, ó, no nosso talento. É, que você ainda não pegou ele, né? Quer um, quer um copy com você? Pode ser. Copia e cola aí pra nós. Atingir este nível, você passa a ter domínio sobre o mundo espiritual quase como um deus. Você pode enxergar as almas em seus corpos e através do planetário e astral. Você também é capaz de julgar os atos das almas, puni-las, fazê-las em reencarnar ou direcioná-las por algum plano pós-morte que escolher. Também consegue convocar qualquer alma que esteja em qualquer plano de existência. No caso, se eu, um pedaço da, parte, da alma da Lisa estiver em, fora daqui, eu gostaria de tentar convocá-lo para voltar ao corpo dela como era antes. Entendi. Você vai tentar invocar a alma da Lisbeth de volta pro corpo dela. A alma dela já tá. Segundo o que você disse e o que eu sinto, a alma dela já tá. Mas eu quero ver se fora do corpo dela existe algum pedaço dela, né, que é a dúvida que paira ainda, entendeu? Essa parte aí que esteja, possivelmente esteja fora, que eu quero puxar de volta. É. A hora que você se apostou dela, a alma dela saiu, não saiu? Porque meu corpo tá completo, minha alma tá completa. Né? Tá completo. Dá pra entender no enredo da magia que você usou, da habilidade que você usou pra possuir a Lisbeth, você assim, entra no corpo dela, mas ao mesmo tempo você tira a alma daquela pessoa ali. E deixa a alma dela em stand-by, vamos dizer assim, até você acabar o seu, o que você tá fazendo. Sim, tá legal, Toff. Faz o poder. Vocês querem fazer um roleplay de como funciona? Vai ser essa cena? Descrevam. Para retirar espíritos de um corpo, você precisa estar no máximo 3 metros da pessoa e gastar 2 metros. E aí? Não sei se teria realmente. Não pensei em roleplay. Veio agora usar isso aí. Tá ligado? Vocês querem que eu descreva a cena? Eu descrevo. Pode ser. Certo. A Lisbeth se levanta, possuída pelo espírito da Toff. Faz alguns gestos arcanos ali, em profunda concentração. Ergue as mãos pro alto e pedindo forças para vocês ajudarem ela. Vocês todos tocam as costas da Lisbeth e começam a se concentrar para passar a energia vital de vocês para Toff. A Toff, ela se concentra no nome da Lisbeth. Olha para a alma da Lisbeth que ela arrancou do corpo da Lisbeth. E que no caso agora é uma esferinha de luz flutuante. E a Toff se concentra, ergue as mãos para o alto e clama pelo nome da Lisbeth. Invocando o espírito da Lisbeth para que ele se torne completo. Para que ele se revele por completo e que assuma o corpo que lhe é de direito. Quando você faz isso, Toff, a alma da Lisbeth ela continua flutuando ali a bolinha e ela vai indo na sua direção, na direção do corpo da Lisbeth de volta. E aí, eu vou querer um teste. Beleza. Eu quero um teste de sabedoria. Bruta. Não tem perícia associada a isso. Uhum. Mas eu posso jogar com vantagem se eu usar o ponto? Não, pra isso você precisa de inspiração. Não, então, por isso que eu tô perguntando. Eu posso gastar, normal? Pode gastar inspiração, claro. Então, tá gasto. E aí? Deixa eu ver aqui. Na hora que você falar, eu rolo aqui, tá? Todo mundo vai estar ajudando nesse teste, né? Nessa ação. É isso? Acho que sim. Menos a Lisbeth. Menos a Lisbeth, claro. Todo mundo ajuda nessa ação? Sim. Menos o Murdo, eu não sei. Parece uma coisa. Essa ação é só pra ver a alma da Lisbeth, é isso? Não, é, pra tentar assim, puxar todos os pedaços da alma dela. Se tiver fragmentado, eu vou tentar puxar toda a alma dela de volta. Vai ser uma tarefa conjunta de vocês. Todo mundo vai rolar esse teste de sabedoria agora. E a soma dos testes de vocês tem que dar 60. Beleza. É teste aqui, ó. Um save. Ah, verdade. Ability check. Morto. É, tipo... 6 mais 25, olha, o Grial já foi bem pra caralho. Mais 17? Mais 17. Pode melhorar, eu quero gastar aqui e rerolar e ficar com o segundo número. Posso? Mais 21, pode? Então, beleza, vou rerolar e ficar com o segundo valor. 46, 52, acho que já deu já. Caralho. Rerolar, mano. 26. Já 17 já tinha dado. Tá bom, mas calma, velho. Não. Mais alguém? Já foi todo mundo. Falta todo mundo rolou? Ah, tá, já vi o da Ciel. Não, falta a Ciel rolar. A Ciel não vai rolar. Não? A Ciel não vai ajudar. Não. Porque ela falou que a Lisbeth é uma possível ameaça. Tá. Ok. Todo mundo concentrado pra ajudar a Toph. E a Ciel então de prontidão, é isso? Isso. Mais ainda também, né? Que é a mãe dele, né? 26, na verdade. Ciel, joga pra mim um teste de percepção. Ei, vai dar bosta. Uhum. O único não vai jogar já? Hã? O único não joga? É a mãe dele, pô. Ah, o único joga o teste também, com certeza. Gostei do teste da Ciel, que deu variado. Deu variado? Como deu variado? 4 e 4. Boa, boa, boa, boa, boa. Vantagem pro único, sabedoria. Qualquer um, tanto faz. Mais 24 do único. Como já tá pra acabar a sessão, eu vou rerolar meu teste aqui. Falta 3 minutos, série. Praticamente. Boa. Isso. Só essa cena, então. Aí todo mundo morre. Ia ser engraçado. Bom, Ciere. Bom, muito bom. Ainda é pouquinho. Mas já deu bom, já deu bom. Certo. Todo mundo concentrado ali, invocando a alma da Lisbeth. A esfera de energia ela começa a brilhar, aumenta a intensidade dela, como se juntos vocês conseguissem fortalecer a alma da Lisbeth. Isso se torna visível, inclusive, no plano físico. Se torna visível fora do plano astral. E a própria Ciel, que está ali observando, pronta para destruir a Lisbeth, ela consegue enxergar a alma da Lisbeth se fortalecendo, se tornando visível, quase que se materializando. E aí vocês todos juntos notam uma coisa bizarra. A alma da Lisbeth, aquela esfera de energia, tem dois cordões de prata. Então se dividiu mesmo. Um ligado ao corpo, que a Toph está possuindo, e outro que sobe, vai pro plano astral profundo e desaparece. Quando dá esse brilho, a alma se materializa no plano físico ali dentro. Alguma coisa reage e você vê se ele. Vocês não estão sozinhos aí. Ora, fim da sessão! Vocês vão me matar muito agora? Vão me xingar muito? Pra um caralho, velho. Não, eu já sabia praticamente que tinha alguma coisa errada aí. Vocês não estão sozinhos. Eu já tava esperando isso. Tem mais alguém com vocês. Quando a alma da Lisbeth... Quando a alma da Lisbeth se materializa... Quando a alma da Lisbeth se materializa... Alguém... Parece se espantar com o que está acontecendo. Se levantar do local que estava em repouso. Em observação completa. E... desfazer por um instante a sua concentração e o seu véu, o seu filtro de percepção, e essa pessoa fica visível pra Ciere. Ciere é um homem mais alto que o Murren, mais largo do que o Murren. É como se o corpo dele fosse muito maior, mais robusto, feito de proporções diferentes das de vocês. Esse homem, ele tem um praticamente um meio metro a mais do que o Murren de altura. E proporcionalmente mais largo. Como se o padrão normal pra esse homem fosse ter 2,5 metros de altura. Ele olha espantado pra alma da Lisbeth no céu. E aí ele olha pra você e encara os seus olhos. Esse homem, ele é inteiro verde. Ele é inteiro feito de esmeralda. Ele é um Genasi de esmeralda. Um Genasi? Peraí, esse maluco tava aí o tempo todo, é isso? Sim. Eu andei pouco, andei pouco. Pode ser o porrinha que deixou o bagulho de esmeralda lá no bagulho, mano. Fez crescer a esmeralda. Puta mesmo, né? Pode ser parte do corpo dele. É o dedão! É o dedão! Eu diria que seria o cocô, né? Mas tudo bem. É o dedão. Ok, pra finalizar, vocês podem jogar um teste de inteligência. O que eu quero saber é... Puxei a alma dela de volta? Porque o talento faz isso. A alma da Lisbeth volta pro corpo dela, você é quicada de lá de dentro e volta pro seu corpo. Mas, tipo assim, voltou os dois, tanto o outro cordão quanto. Será que tava com vantagem o teste? A alma da Lisbeth volta pro corpo dela. Não, digo assim, tanto a outra parte que tava ligando quanto a outra que tava com a gente. Que outra parte? Tinha dois fios ligando, não tinha? Tem dois fios. Então, o dois fios, uma alma. O que isso significa? Então. Que é uma pertença a dois corpos. Exato. Então, a outra parte que tá com outra pessoa, teoricamente... Não existe outra parte. Não, a alma dela está inteira aí. A diferença é que ela tem dois corpos. Ela está ligada a dois corpos. Mas não duas almas. Paradoxo do negócio. Às vezes o corpo dela é do futuro... É a Kaida ao contrário. Exato. Isso. A Kaida era duas muito almas, bem. Um corpo. Não, tudo não, bem. É, isso. O que eu quero saber... É uma alma, dois corpos. O que eu quero saber é se isso daí não interrompe essa ligação. Você quer arriscar interromper essa ligação? Não, isso não interrompe. A pergunta é, vocês vão querer arriscar interromper essa ligação? Não. Interromper ela do outro lado, não a Lisbeth com ela, entendeu? Mas a gente não sabe o que pode acontecer, velho. Mas eu vou descobrir, eu quero seguir esse bagulho pra saber quem que é. Isso eu vou tentar. É impossível. Por quê? Eu sei como interromper, é só chamar o porque senhorzinho ele caranguejo. Sai de dentro dessa esfera de onde vocês estão. Tá fora do alcance de vocês. Por enquanto. O problema agora é o senhor Esmeralda aí. É transmitido o futuro, velho. Tá, deixa eu jogar o teste aqui que o já pediu, peraí. Inteligência, falou, né? Inteligência. Isso. Tá. Um 20 mil aí. Pô, todo mundo tirou 8. Eu tirei 8, o Carps tirou 8. Você tirou 8. Ah, assim, mas mesmo no seu dado caiu um 8. Por isso que todo mundo tem uma coisa. Já que a gente tem mais rápido. Mano, pra mim é o bagulho do Goku Black, velho. Faço a menor ideia, nunca assisti o Dragon Ball novo. É, nem eu não faço ideia que seja também. Deveriam, recomendo, vale muito a pena. Duro e fez merda com o corpo da Lisbeth do futuro. Falta se ele vai jogar. Ah, não, já jogou. Então, cara, eu já joguei. Mas caiu a Lisbeth. No sul, ele foi pro futuro e fez um pedido pro Shenlong e trocou de corpo com o Goku do futuro. Ok. Alguém tirou abaixo de 15? A Toph. Só a Toph? Hã? Ok. Só. Todos os demais se lembram. Ah, não é justo a Toph fracassar nesse teste, porque alguém vai se lembrar de forma indireta. Então a Toph também passa. A Toph compartilha o teste da Ciere agora. Tá? Eu o bichinho planta lá, né? Hã? É o bichinho planta. Não, não é bichinho planta, não. Ah, então não é. O não é nenhum, nenhum bichinho planta. Um tempo atrás, quando Calmir fez a reunião com todos os deuses, a reunião que o Celerin tinha pedido, e aí tira todos vocês do covil do Garlef, leva vocês pro plano de Calmir. E é onde começa a dar toda a merda. Logo após a Ciri ter quebrado o último selo. E aí dá toda a merda. Garlef invade o plano de Calmir. E aí todo mundo se teletransporta pro plano de Tenebra. E aí quando tá todo mundo no plano de Tenebra, começa a cair todas as maldições de Calmir. E aí uma porta se abre. E entram os Eiradan. Lembram disso? Uhum. Lembram disso. Nesse momento, enquanto vocês estavam no momento de revelação, tentando entender tudo o que tinha acontecido, e os Eiradan entraram ali, junto com um grupo que veio de um outro mundo, que fora destruído pela Ciere e pelo seu Celestial, ainda quando ela estava possuída pelo nada, a Lisbeth fez uma ação. Ela fez contato mental com uma pessoa. O nome dessa pessoa é Dark. Dark, que estava cativo na cidade de Tristeza, no plano de Tenebra, para perguntar a respeito das profecias que o Dark tinha mencionado. Tentar entender que relações aquelas profecias tinham a ver com os eventos que estavam acontecendo, com a quebra do último selo, a chegada do Zeiradan, a chegada do nada, o Garlef se tornando a Tormenta e tudo mais. Tentaram relacionar isso com Orion, mas não fez sentido. E aí perguntaram, a Lisbeth perguntou pro Dark. Dark, mas afinal de contas, da onde você tirou todas essas informações? Você tá viajando na maionese, moleque? E Dark disse, eu recebi essas informações de um viajante dos planos. Um homem diferente, de corpo verde. Ele disse que vê os eventos futuros. Esse... E a Kaline, na época, perguntou se esse homem refletia a luz, e pela resposta do Dark, ela deduziu que era um Genasi de Esmeralda. Vocês estão diante desse Genasi de Esmeralda agora. Tá matado aqui? Deixa aberto agora. Ok. Algo a acrescentar? Podemos finalizar? Tan, tan, tan. Pode finalizar. Tá. Você tá doido. O quê? Você tá doido. Ok, não era pra esse cara aparecer agora, de jeito nenhum. Mas as ações de vocês levaram a isso. Aí cara, é o antivírus. Aí é só você que fala, tá falando isso. A intenção é se você falasse, assim, não, beleza, voltou a alma da Lisa, tudo acabou, tudo bem, vamos treinar. Mas aí tem que botar ele aí, né? Na verdade, ele apareceu aqui. Mas porque eu já botou ele ali, né, já? Se você não tivesse achado o segundo fio de prata, isso a merda não teria dado. Aí conseguiu o segundo fio de prata da Lisbeth. Exato. Por conta disso, ele tá aí. Ok, agora vocês se virem com ele na próxima sessão. O cara bate forte, bate doído. Bate rude. Por que o cara quer bater? Ah, porque ele pode. Não tem nada com ele, meu. A gente tá tentando salvar a nossa amiga. Porra, mano, também salva, tentar salvar amiguinho, mas. Se virem com o cara. Bom, vocês têm uma semana aí. Vocês vão ficar presos durante um ano nesse lugar. Vocês têm uma semana para planejar o que, que vocês vão fazer durante esse um ano. Vocês podem. Bom, primeiro de tudo, vocês vão ganhar um nível. Já começa a semana que vem subindo de nível. E aí vocês vão dizer para mim o que, que vocês vão querer evoluir nos personagens de vocês durante esse um ano. Vocês podem aprimorar técnicas de vocês. Vocês podem ensinar técnicas de vocês uns para os outros. Vocês podem criar coisas. É o momento de pirar na batatinha. Vocês podem desenvolver plots que não foram bem desenvolvidos, treinamento que não foi feito. É meio difícil, né? Uhum. Um genásio de 2,5 metros aí querendo comer o cu dos outros. Não falei que ele quer comer o cu dos outros, só falei que ele bate doído, bate rude, bate feio, bate rude. Não, mas... Agora só uma observação. Sim. Nas planilhas que você mandou, que você atualizou e mandou atualizando, tá. É, a Toff, eu, o Griel e o Celerim já tá 29º nível. Tá, a gente teria então o que fazer. Vai contar essa 29ª como a evolução do. A gente fez um acordo tempos atrás que a progressão de nível de vocês não seria mais pelo XP. Seria por Marco. Acabou de falar que todo mundo sobe o nível. Seria por Marco. Não, ele quer saber se vai subir 2. Simples, a pergunta dele é essa. Não, aquilo lá é só porque tava numa fórmula de progressão. Sim, mas a pergunta dele é se vai subir 2 níveis. Não, todo mundo vai subir 1 nível, ou seja, todo mundo vai passar pro nível 29. Tá? O que tá lá na planilha é coisa do passado. A progressão de vocês agora é por Marco. Esse marco já dá o suficiente para vocês subirem mais um nível. Às vezes fica acompanhando por aqui para ver o XP, o que ganhou, então fica meio... E aí os XPs aí, eles estão representando os epic boons que vocês ganham. E aí depois eu vou... Depois o XP, ele tá representando agora os epic boons que vocês ganham. Depois eu vou passar o... Porra, mano, nem sei quanto que eu tenho pra pegar, se eu peguei tudo, se eu não peguei. É só você ver quantos você tem na ficha, que a quantidade o total eu tenho no, na tabela de XP. Depois eu vou mandar pra vocês. Então, se eu pegar inclusive, minha ficha, primeiro, caso, pegar minha ficha pra poder ver, porque aqui nessa ficha eu não tenho nada anotado. Você não pegou já a ficha com o Jeff? Não. Depois caramba, é só pegar. Faz uns 2 meses que a gente tá falando que ia pegar a ficha. É, mas não, acabou não dando certo. Eu tô com a minha ficha já faz uns 5 meses. Desde quando começou a pandemia, você, no caso. É, eu fui lá buscar no primeiro dia. Bom, pensem o que vocês vão querer fazer. Aproveitem pra pensar o que vocês vão querer saber desse Genase. O que vocês vão querer fazer com ele. Quando vocês forem interrogar ele. Se vocês forem interrogar ele, sei lá. Enfim, vocês têm uma semana pra pensarem e prepararem ações. Fazer que ele não bata do ídolo. Beleza. Bom, de uma coisa é fato. A Lisbeth tem, quer dizer, o Genase tem uma ligação de alguma forma com a alma da Lisbeth, porque ele só veio depois que eu tentei puxar. Isso ficou meio que implícito, né? Ou ele é um tipo um antivírus. Alguém tá fazendo merda e ele veio resolver. Mas eu acredito também que seja por causa da minha evidência. Talvez eu tenha uma ligação com ele por isso. Pode ser também, porque você tem uma ligação com os Genases, né? Afinal, e talvez seja por outra coisa. Ah lá. Ah. Mano, a intenção era nós só entrar aí e treinar, velho. O que você complica tanto? Não. É tomar no seu cu. Se vocês fossem ficar de boinha e só treinar, beleza. A alma da Lisbeth de boinha. Você foi querer achar a alma da Lisbeth? Eu só fui aí pra consertar o coco. Você procurou coisa demais. Será que a gente vê, velho? Bom, gente, voltando aqui. Vai, Ariel, até mais. Até semana que vem, gente. Até, um abraço. Sair agora. Tchau, bora, tchau. Gente, então. Tchau, Gui. Mas... Gente, uma semana pra pensar coisas aí. Bom descanso pra vocês, boa semana. Nos vemos domingão. Moro. Quer dizer, vocês me veem. Beleza, falou, galera. Abraços. Falou.